de um choque de ordem. E esse choque de ordem não vem. Aqui, deixa o povo falar com a gente. Olá, Adelson, bom dia, meu irmão. Bom dia. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana abençoada por Deus. Amém. Adelson, uma coisa que me chama a atenção é porque tá matando a tradição do São João, que tinha na Bahia, tinha no Nordeste. Era Cacau Matriz, era Matriz com Leite, né? Era aquela banda Calypso, era várias bandas de forró, né? Era o sanfoneiro, né? E aquela brincadeira toda. E aí todo mundo se divertia, todo mundo se alegrava. Agora, o que é que tem a ver, Adelson? Não sou contra ele. Que Deus abençoe a vida dele, abençoe a vida da equipe dele. E o que é que tem a ver o Canário cantar de São João, né? Várias bandas aí, que é banda de carnaval, cantar em São João, Adelson. O que é que tem a ver, meu irmão, isso aí? É uma coisa que está matando a tradição do São João, meu amado. Então, essa é a verdade. Acabou aquela tradição que tinha antigamente. Não tem, não acabou. É isso aí, Adelson. Deus te abençoe, meu amigo. Fica na paz, meu querido. Amém, glória a Deus. Aí, essa pergunta a gente tem que botar dentro de uma caixinha. Essa caixinha é toda padronizada de São João. E mandar para cada prefeito que faz as contratações, né? Cada prefeito aí fazendo contratações, a gente manda essa caixinha para cada prefeito, né? Pronto, manda aí para o prefeito. E dentro tem que ser assim, ó: tome vergonha na cara, né? Respeite o nosso forró. Tem que ser assim. Abre a caixinha, cada prefeito vai ter uma frase para ele ler. O que contrata vai ter lá, parabéns. O que não contrata, tome vergonha nessa cara. Respeite o nosso forró. Que tal? Respeite o dinheiro do povo que você pensa que é dono. Mas o povo também tem um monte de gente descarada que vai pra lá também. Como é, rapaz? Tem um monte de gente descarada que vai pra lá também. Adelson, Adelson. Nasci no teu vestido, meu irmão. Mandou um... Ia largar um jegue aqui agora, hein? Não me provoque não, viu? Não vou botar você pra pegar no cabo da enxada. Eu mesmo é não, mano. É. Tem prefeito na Bahia que bota o cidadão pra trabalhar, né? Eu vejo tudo aí. Bota pra trabalhar, aí quando você olha pro pé, o cara tá de sandália. Como é, rapaz? Varrendo rua de sandália. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Aí se você grava um vídeo e bota na sua rede social, você é acusado de estar desprezando o trabalhador. É ou não é? De estar humilhando o trabalhador. E aí, meu amigo, como é que conserta isso? Não conserta. Aí vai passando. O que é de senhorinha por essa Bahia aí? Diga que é mentira. Trabalhando com de sandália. Seja lá Havaiana, seja lá aquele modelo de sandália. Ipanema, aquele modelo assim. Trabalhando de sandália, varrendo rua. Qual é a proteção que essa mulher tem? Sem luva, sem uma máscara, pegando lixo, pegando cachorro morto, por aí vai. Mas na hora de fazer contratação milionária, tem dinheiro. Então tem que botar uma caixinha aí, ó. Toma vergonha, prefeito. Respeite o nosso forró, respeite o dinheiro que você administra, que você pensa que é seu. 6h44. Balanço Geral, volta já. A melhor rádio da Bahia agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Conexão Sociedade. O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem a diferença no dia a dia do baiano. E Jéssica Smetak chega para somar, trazendo o jornalismo que você já conhece com opinião, serviços e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Fala pessoal, aqui é o Leandro Hassum e eu quero te contar que toda noite tem Casa do Patrão, o novo reality da Record e do Disney Plus. Ele tem aquele pacote completo, sabe? com tudo que a gente gosta. Provas, rivalidades, festas, convivência, diversão e disputa acirrada. Mas você de casa é o verdadeiro patrão, que influencia diretamente no jogo. Então vem com a gente, não perca Casa do Patrão, todas as noites, na tela da Record. Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos na internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado. Chega de ficar batendo perna por aí, de loja em loja, ou batendo dedo de site em site. Na Bahia, para encontrar o carro com qualidade e garantia, existem endereços certos. O virtual, seminovogarantido.com.br. Fácil, rápido, seguro e sem mistério. Ou os presenciais. É só procurar nas ruas ou nos autoshoppings uma loja com selo Assoveva. É ali que o bom negócio está esperando por você. Se é Assoveva, pode clicar. Pode visitar, pode comprar, que é garantido. Alô, amigos da Rádio Sociedade, eu sou o Ney do Baianão. Todo sábado eu vou estar com você das 10 a meio-dia fazendo o programa Sabadão do Baianão. Um programa com muita música, muita diversão, muita brincadeira, muitos prêmios. Vou trazer para você as ofertas do Baianão para você aproveitar. Tô contando com você para fazer o melhor programa da Bahia. Então vem para cá e fica comigo das 10 a meio-dia todo sábado no Sabadão do Baianão. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? O nosso ouvinte Juarez Machado pergunta: quais são os direitos que as pessoas com doenças graves, como problemas de coração e doenças do rim, podem ter no INSS? Juarez, quem te responde é o professor e advogado Ed Pares. Juarez, eu vou lhe dizer aqui em tese os benefícios que pessoas com essa doença podem ter. Você tem benefícios por incapacidade, tanto a permanente quanto a temporária, que é o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Você pode ter direito a um adicional de acompanhante de 25%, isso faz com que o seu benefício tenha um upgrade, um aumento de valor de 25%. Você também pode ter o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, caso você seja enquadrado com essa deficiência. Se você nunca contribuiu para a Previdência, você pode avaliar a possibilidade de ter um benefício de prestação continuada, o LOAS, o amparo social. E, além disso, você pode avaliar também a questão da isenção do imposto de renda. Mas, olha, eu falei aqui todos os benefícios que você pode ter direito. Quem vai dizer exatamente é o profissional habilitado, que com certeza você vai consultar. Um forte abraço, amigo. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Pares. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Pares Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 6:50. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. 10:47 na Bahia, ouvinte Sociedade. O domingo foi marcado por um gravíssimo acidente na BR-251. Lá em Minas Gerais, né, a quase 100 quilômetros da cidade de Salinas, em Minas Gerais, com 8 pessoas mortas, ônibus e carreta pegaram fogo. Um dos graves acidentes dos últimos tempos em rodovias federais. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, né, e levadas para hospitais. Às 6:51 na Bahia, 6:51, Luciano Reis está chegando, tem Alagoinhas e cidades vizinhas com a gente agora, é o litoral baiano, parte aí do agreste baiano. Atenção, Luciano Reis, bom dia. Luciano Reis, bom dia. Oi, Adelson, um abraço para você, bom dia, Bom dia, ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. Tempo nublado neste momento na cidade, com poucas chuvas, né? Este é o tempo, né, de momento aqui da cidade de Alagoinhas. Apelso e ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia, um grave acidente envolvendo um micro-ônibus do programa de tratamento fora do domicílio, PFD, da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva, causou transtornos no trânsito da região do Costa Azul, área nobre de Salvador, no início da tarde sexta. Surgiu um poste de energia elétrica que caiu sobre a pista e interditou completamente a via no sentido orla. O congestionamento rapidamente se espalhou para outras avenidas da capital, com retenções já registradas na Avenida Tancredo Neves. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, nas proximidades de um supermercado da região. Segundo informações preliminares, o motorista tentou... Falhou aí, não foi, Luciano? Luan Julião, ruas da capital baiana, chegando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Alô, Luan Julião, bom dia. Oi, Adelson, muito bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Amanhã de segunda-feira de muita chuva aqui na capital baiana, já trazendo aí alguns transtornos para o trânsito de Salvador. A gente sabe que quando chove o trânsito fica caótico, mas olha, Adelson, segue suspensa a travessia entre Salvador e Mar Grande, feita pelas lanchinhas. O serviço foi interrompido no sábado ainda devido às condições adversas na Baía de Todos os Santos, pela determinação aí da Capitania dos Portos, prezando aí na segurança de quem faz essa travessia diariamente. Então, neste exato momento, travessia suspensa e não se tem aí um prazo para que seja retomado o serviço, trazendo muitos transtornos para quem precisa atravessar de Veracruz, de Itaparica, aqui para Salvador, principalmente quem trabalha aqui na capital baiana e mora do outro lado, geralmente usa lanchinha porque é uma travessia mais rápida, geralmente dura entre 30 e 35 minutos, diferente do ferry boat, que é cerca de uma hora de travessia. Mas hoje, infelizmente, não tem jeito, quem precisa vir de Itaparica e de Veracruz para Salvador vai precisar usar o ferry boat, já que segue suspenso aí o serviço das lanchinhas. Neste exato momento, a travessia para Morro de São Paulo, ela acontece só que em um modelo semiterrestre. A travessia acontece no catamarã aqui de Salvador, saindo do terminal náutico no comércio até Itaparica. De Itaparica, eles são colocados em um ônibus e esse ônibus vai até a Ponta do Curral, em Valença, onde eles pegam a embarcação e fazem a travessia para Morro de São Paulo e também Boipeba, que é o trajeto possível chegando lá. Então, neste momento, Adelson, tem travessias acontecendo de Mar Grande, que é Veracruz, para Salvador, e de Salvador para Veracruz. É com você, Estúdio Adelson. Aí, uma verdadeira maratona para chegar lá. Às 6h54, Luciano Reis de volta. Cadê você, Luciano? Oi, Adelson. Olha, um grave acidente envolvendo micro-ônibus do programa de tratamento fora do domicílio da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva causou transtornos no trânsito da... Agora vamos lá, Marcelo Gama tá chegando com a gente com Ente Pro aí para a saúde do cidadão, para a saúde do homem. É preciso ter cuidado com sua saúde, meu amigo. Não vá deixando para depois. O depois pode se transformar aí num grave problema, né? E todos os profissionais médicos e da saúde em geral alertam para o diagnóstico precoce, né? Para a detecção de um problema de maneira antecipada, ajuda e até cura, na maioria das vezes. Marcelo Gama, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, grande Adelson. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral. E olha, Adelson, realmente tem que cuidar, tem que fazer a prevenção, né, Adelson? Adelson, amigos ouvintes, na sexta-feira, no final da tarde, eu conversei com um morador de Itapuã e ele me fez duas perguntas que são perguntas que... são dúvidas que aparecem na vida do homem a partir dos 40, dos 50, dos 60. Momento em que praticamente todo homem, né, Adelson, amigos ouvintes, tem problemas na próstata. A primeira pergunta, gente, olha só. Dor nas costas, pode ser indicativo de problemas na próstata? Sim, amigo ouvinte, sim. A dor nas costas pode ser provocado pela próstata, sim, devido à inflamação na região pélvica e no comprometimento dos rins e dos ossos. Olha só como próstata inchada é problema, gente. Outra coisa, próstata inchada pode causar impotência sexual? Gente, não necessariamente, tá? Mas uma coisa a gente pode falar. A questão sexual, né, Adelson, do homem, principalmente, envolve vários fatores. Fatores físicos, fatores mentais, fatores fatores também na questão da libido, né? E quando você está com a próstata inchada, você não está se sentindo bem. E isso pode sim afetar também o teu desempenho sexual. É por isso, gente, que nós indicamos aqui para você que está nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, o Ente Pro. É uma solução, gente, natural, que vai fazer o quê? Vai tratar e desinchar a sua próstata. Olha, amigo ouvinte, duas semaninhas absorvendo o Ente Pro, e aquele problema de ter dificuldade para urinar, de jato ralinho, desaparece, volta a ter a pressão normal, e com isso, além do bem-estar, você também volta a dormir bem. Outra coisa, hein? Esse cansaço crônico acaba também, porque o Ente Pro tem zinco na sua composição, mais coenzima Q10, que aumenta a energia física de um jeito impressionante. Você se sente mais produtivo, você tem mais energia, mais motivação. E outra coisa, na questão da intimidade, Ente Pro tem selênio, que ajuda na fertilidade, ou seja, aumenta em até 5 vezes mais a produção da testosterona. Então você que está me ouvindo agora, que tem 40, 50, 60, imagina só, tem saúde, tem energia e retoma a virilidade. Ente Pro é para nós homens com mais de 40, gente. Então, aproveitando, Adelson, que estamos na última semana do mês, vamos fazer o seguinte, ó, 30 minutinhos para você ligar aqui para o Central Salvador, 0800-016-1111, 0800-016-1111. Vamos fazer o seguinte, gente, hoje é o dia, tá? 75% de desconto no kit do Ente Pro, 75%, menos de 30% é o teu investimento. Não precisa pagar à vista, não. E falou que é ouvinte do Adelson, vai uma sacola. Dentro da sacola, 3 caixas do estimulante sexual Vita Vigor 3.0, o spray de presente. 0800-016-1111, 0800-016-1111, 0800-016-1111, Adelson. Tá, então, para você, ouvinte de sociedade, 0800-016-1111. Vamos lá. Quem está chegando com a gente agora, 1:07, daqui a pouco tem entrevista importantíssima aqui. Hoje a gente vai conversar com Paulo Sérgio, diretor da ADAB, Vigilância Sanitária, Prevenção, assuntos que a gente não pode deixar de lado. Você sabe o que é você comer uma carne sem saber a procedência dela? Hein? Sai comendo frutas por aí sem saber a procedência? Sabe o que é você comer um alface e de repente tem uma lagarta debaixo? Você já viu? Pois é. E um porco que você come que de repente foi morto lá dentro de um brejo? Sem saber se esse porco estava doente ou não. Já, 7 horas na Bahia. Balanço Geral, volta já! A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão, de segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do rádio baiano. Esporte. Mais. O nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais. E claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor, que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa para conectar. Então não perca tempo, às 12 horas em ponto, Esporte Mais, a jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Oferecimento, Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Crocância e sabor a mais gostosa tem. Boca a bocos não tem pra ninguém. Muita as variedades, muitas opções. De boca a bocos ganham nossos corações. Bocos, bocos, bocos é a mais gostosa. Bocos, bocos, bocos é a mais gostosa. Bocos, bocos é a mais gostosa. Bocos, bocos é a mais gostosa. Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor. Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar. A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente. No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet. Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? Simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Ligue agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111 Prazer na cama é com Vita Vigor. A melhor rádio da Bahia agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Na Sociedade, a sua semana tem a mistura ideal. Aqui você acompanha as principais informações da sua cidade, curte o seu time do coração, pede ou dedica a sua música preferida e, de quebra, participa daquela resenha massa que só os nossos ouvintes sabem fazer. Em casa, no trânsito, no estádio, onde você estiver, a Sociedade é a sua melhor companhia. Rádio Sociedade da Bahia, a queridinha dos baianos. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar o meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular. É a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorido e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade Salvador, Bahia. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade Salvador, Bahia. Agora na Bahia 7:05. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. Rádio Sociedade da Bahia, agora 97,9. Informação continua sendo com credibilidade. 97,9. Para você, ouvinte de Sociedade, telefone do povo e zap do povo no ar. 7136-8663-201. Rádio Sociedade da Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Adelson Carvalho. Ai, 77 na Bahia. Vamos à entrevista. Sociedade Entrevista. Ele é Paulo Sérgio, diretor-geral da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Né? Importância, sempre é bom a gente estar aqui alertando o nosso público, né? Para a defesa agropecuária do estado da Bahia. Paulo Sérgio, bom dia. Todos os estados têm obrigação de implantar e todos eles já têm, e o DF também, a sua agência de defesa agropecuária. Bom dia. Bom dia, Adelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade na Bahia. É sempre uma alegria estar aqui de volta. Sim, Adelson. Todos, a ADAB foi uma das primeiras, né? Começou lá no iníciozinho, há 27 anos, foi criada a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. Alguns estados ainda não existem no formato de agência, né? Como, por exemplo, São Paulo não é uma agência, é um departamento da Secretaria de Agricultura. Mas tem as funções? Tem, a mesma fiscalização, função. Fiscalização, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são institutos e tal, mas tem a mesma função. Mas com o nome agência, hoje é a grande maioria no Brasil. Mas então o Brasil inteiro ele tem alguma representatividade desse setor, né? É obrigatório. Obrigatório. Se não tiver, não tem. Não pode, por exemplo, emitir um selo de inspeção estadual, enfim, muita coisa. Eu falei antes aqui, você estava me ouvindo, né? Antes da entrevista, eu chamando para o nosso público a responsabilidade, né? Como é que você come uma carne de porco, por exemplo, sem saber de onde veio esse porco, sem saber, e hoje está muito avançando cada vez mais, a rastreabilidade, né? O selo de origem, de onde vem aquele produto, cada vez mais esse tema tem sido discutido e valorizando, agregando valor aos produtos, né? Na Bahia ainda se tem muito abate clandestino, Paulo? Infelizmente sim, Adelson. A gente tem trabalhado muito forte, inclusive com a participação do Ministério Público Estadual, a doutora Thelma, que coordena esse trabalho junto conosco. Temos feito audiências públicas espalhadas em diversos territórios, já fizemos Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Vitória da Conquista, agora a última foi em Itaberaba, próxima em Guanambi. Então a gente tem feito esse trabalho de educação sanitária também, conscientizando a população do risco que é comprar uma carne que não foi inspecionada por um profissional qualificado, um médico veterinário, e colocar na mesa para ser consumido pela nossa população, pela própria família. Então é um risco muito grande, e a ADAB tem trabalhado muito forte nisso, e hoje eu estou assim, com o coração mais alegre, mais tranquilo, porque ontem nós realizamos, como eu anunciei aqui em primeiríssima mão na última entrevista que fizemos aqui, Adelson, o concurso público da ADAB. Ele foi realizado na data de ontem, no domingo, ontem pela manhã. Foram 200 vagas, foi 80 para médicos veterinários, 80 para engenheiro agrônomo e 40 para técnico agropecuário. Por que eu falo que meu coração está mais tranquilo? Que a gente vai ter mais 200 profissionais concursados na ADAB. Quando eles vão estar? Final de ano, final desse ano, novembro, a nossa perspectiva é de novembro, eles já estão em posse na ADAB. E aí sim a gente vai ter um exército muito maior em campo, né, trabalhando para combater o abate clandestino. O objetivo da ADAB é que a Bahia esteja inteira hoje, como está o município de Barreiras, por exemplo, que não tem mais abate clandestino. Luiz Eduardo Magalhães não tem mais abate clandestino. Então a gente tem inúmeros exemplos hoje na Bahia de municípios que conseguiram eliminar o abate clandestino, e isso a gente quer para os 417 municípios do nosso estado. Quando se fala em abate clandestino, pode tomar seu cafezinho aí? Não é talvez igualzinho da ADAB, mas é bom sim. Mas é gostosinho também. Muito bom. Ô Paulo, é o seguinte, quando a gente fala de abate clandestino, também dá uma ideia de que o produtor é pequeno, porque ninguém faz abate clandestino com 20, 30, 50 animais. Acredito que não, né? aí já manda direto para o frigorífico, já tem uma outra conscientização. Mas aquele pequeno que acaba abatendo, porque ele alega o seguinte: ele não tem a DAB, ele não tem como mandar um animal solto, apenas um animal sozinho, para o frigorífico. Nem todas as cidades têm frigorífico. Você falou de Luiz Eduardo Magalhães, lá tem frigorífico. Barreiras, tem frigorífico, né? Feira de Santana, tem frigorífico. Mas nem toda cidade tem frigorífico, né? Mas e aí, como você vai conseguir conscientizar esse cidadão que abate, né, e leva para feira livre? E a gente é que vai em feira livre e sabe que é gostoso também passear na feira livre, olhar a carne, tocar na carne, escolher a carne, né? Eu acredito também que a DAB não tem o interesse de sair, né, maltratando ninguém. O interesse maior é a conscientização. Isso, vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo de um município grande, que é Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. É, um exemplo próprio meu. Estive lá há 20 dias atrás, estava lá com minha mãe, que mora lá com 90 anos de idade. 90 anos. E está muito bem, graças a Deus. E quando eu chego lá, ela quer logo preparar uma bisteca de porco para mim, que ela sabe que eu gosto. E falou comigo: meu filho, vai na feira, compra lá uma carne de porco para preparar o seu bisteca. Eu peguei e fui imediatamente para a feirinha do bairro Brasil, lá em Rio de lá em Vitória da Conquista. E chegando lá, fui no açougue, né? E falei com o proprietário do açougue: eu quero 2 quilos de carne de porco, mas só quero carne inspecionada. Se você não tiver, eu não compro. Aí o rapaz virou assim, todo feliz da vida, virou a carcaça assim, que ele tava lá, e mostrou o carimbo da Confrigo, que é o frigorífico de Vitória da Conquista. Aí eu falei: pronto, meus parabéns e tal. Ele foi, pesou, me deu. Ele falou: rapaz, que felicidade chegar um cliente aqui pedindo carne certificada, que eu acabei de perder uma venda. Saiu daqui uma senhora agora que me falou que só queria carne se fosse porco criado na lama. Sério? É, desse jeito. Na lama. Que tinha mais gosto de carne de porco. Tem muita gente que pensa assim mesmo. E ele chegou assim, fiquei numa tristeza, tentei convencer aquela senhora que ela podia estar levando uma doença pra casa, né, tal, tal. E agora você chegou, e aí quando eu mostrei o meu cartãozinho de diretor-geral da DAB, é que ele ficou mais feliz ainda, e eu dei os parabéns a ele. O outro município que eu quero citar é Mundo Novo, um município que você conhece bem, um município pequeno, que até alguns meses atrás, faz uma exposição bem interessante no mês de abril, né? Isso. Agora tivemos Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, é. Então, tá bem ali pertinho mesmo. É. Mundo Novo, Miguel Comum, Piritiba. Baixa Grande. Então, Mundo Novo, até 6 meses atrás, o abate era quase que 100% clandestino. Artesanal, né? Isso. E o que que houve lá, que hoje não tem mais praticamente abate clandestino? Os açougueiros lá fez uma parceria com o abatedor de Rui Barbosa, do Marcelo Brandão. E Marcelo Brandão hoje traz o rebanho, o gado, né, para abater toda semana no açougue dele, no caminhão, e devolve as carcaças no caminhão refrigerado para Mundo Novo. Então, uma parceria fantástica, um exemplo bom para a Bahia. É uma que está funcionando bem. Acabou a base clandestina em Mundo Novo. Então, esse modelo que você falou aí é do pequenininho, do município pequeno, do produtor pequeno. Tem como, sim. É só se organizar, se juntar e fazer uma parceria com o frigorífico, que a gente consegue resolver essa situação. Agora, você está falando aí, né, de boi, que a gente sabe que a deficiência de grandes frigoríficos a gente sabe que é imensa. Mas quando se fala de pequenos animais, parece que tem ainda mais deficiência, né? Porque o boi tem mais venda, tem mais volume, tanto de produção quanto de consumo. Isso, a gente tem estimulado hoje a abertura de novos frigoríficos para bater caprinos, ovinos, suínos, como você bem disse aí. Felizmente, alguns empresários, né, estão se interessando, principalmente lá na parte norte, né, onde está a maior população de caprinos e ovinos do Brasil. A Bahia é número 1 em caprinos e ovinos. Então, a gente tem e espera, né, que a iniciativa privada continue acreditando e amplie a quantidade de frigoríficos para bater pequenos animais. Na parte de aves, Adelson, a gente está muito bem. Você deve se lembrar, na minha infância, lá em Guaí, todo domingo eu ia comprar uma galinha lá que era batida na hora lá para minha mãe fazer aquela galinha molho pardo de domingo. E era assim que funcionava. Hoje, praticamente, a grande percentual, né? Claro que existe ainda abate, que não é em frigorífico, batedor de frango, mas eu diria que 80% hoje do consumo de carne de frango hoje na Bahia é inspecionado, abatido. Até porque a Bahia é um dos grandes produtores do Brasil hoje, né? Vai bem, né? Do Nordeste, com a avicultura fortíssima em Conceição da Feira, em São Gonçalo dos Campos, né? Isso. E já no Oeste também, chegando bem, né? É, e lá em Onápolis também. Também, Extremo Sul. É, temos avançado bastante, mas a gente não abastece nem 50% ainda. Sim, tem muito a crescer ainda, né? É, vai ter muito a crescer, tanto da parte de ovos, como também de carne de aves, né, de frango. Ô Paulo, vamos lá, vamos separar uma coisa, outra coisa, né? É, a diferença entre o artesanal e o clandestino. Né? Porque o artesanal, ele cumpre regras, ele tem responsabilidade com a saúde do seu cliente, com a saúde sanitária da população, ele tem os cuidados tributários também, né? Então vamos separar quem é o artesanal e quem é o clandestino. É, muito bem você ter colocado isso aí. E eu acabei de ser escolhido agora pelo Ministério da Agricultura para ser o gerente nacional de regularização da agroindústria de pequeno porte, artesanal e familiar no Brasil inteiro. Eu não vou ter salário para isso, mas vou estar coordenando todas as agências do Brasil hoje. Por que que me escolheram? Porque a Bahia está sendo exemplar para o Brasil. Nós temos hoje, com o Conselho de Inspeção Estadual, da ADAB, 239 agroindústrias na Bahia. Mas com o selo de inspeção municipal, que é o SIM, que a gente chama, já chegamos a 359 agroindústrias pequenininhas lá nos municípios. De várias atividades, né? Diversas. Queijo, ovos, caipira, ovos, mel, queijo, produto de carne também, iogurte, linguiça, enfim, é bem espalhado mesmo. Então a gente já tem hoje 513 agroindústrias pela a Bahia já certificada, seja selo estadual ou municipal. Muitas dessas trabalham de forma artesanal, como você acabou de falar. Aquelas ditas clandestinas, que eu até gosto de chamar informais, Adelson, porque às vezes a pessoa trabalha clandestino, é um nome muito forte, né? Para quem tem um laticínio com a família trabalhando e tal, ele está na informalidade. O que que a gente está fazendo? A gente está trazendo essas agroindústrias para formalidade, que é o caso do município de Iguaí, que a prefeitura aprovou agora a lei do SIM, e já tem alguns laticínios que estavam na informalidade vindo para formalidade, vão receber o selo de inspeção municipal. Então vai um veterinário lá do consórcio, faz a inspeção e a população pode ter certeza que aquele queijo que vai chegar na sua mesa é um queijo garantido, de qualidade confirmada. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de ir lá em Planaltino e lá em Maracás e visitei, né, um cidadão que você conhece, doutor Lúcio. Lúcio, foi funcionário da ADAB, muito funcionário da ADAB. É. Ele é médico veterinário. Sim. Tá? E lá na fazenda dele, a fazenda Vale Verde, lá em Maracás, é um exemplo. Um exemplo de tudo. As vacas dele todas têm um nome, todas têm informação. O dia que é inseminada, o dia que comprovou que está prenha, né, o dia que a vaca pariu, quantos litros de leite por dia, né, o dia que a vaca vai para, eles chamam de secar a vaca, né? Isso. Para dar a ela aí um novo momento, de um novo ciclo. Mas é lindíssimo o que ele faz, e ele estava muito feliz, Paulo, porque encontrou agora uma senhora que se juntou a ele e está gostando muito de produzir os queijos. Ele produz lá um queijo de com goiaba. Não é você pegar o queijo, mostrei ali ao jovem, não é você pegar o queijo, cortar e cortar a goiabada. Não. Uhum. A goiabada está dentro do queijo. Uhum. Pense o que significa isso. Agrega valor. Com, né, certeza. Totalmente. Eu estive lá também no Vale Verde. No Vale Verde. Agora na exposição de Maracás, mês passado. Sim, sim. Durante a exposição eu fui lá, gostei muito de conhecer o seu Lúcio, os produtos dele de alta qualidade. O filho dele é veterinário da CAR, em Amargosa. Então é exemplar aquela propriedade. Você realmente falou aí uma coisa que eu tenho repetido por onde eu vou. Um exemplo, né? É uma propriedade pequena. Um ambiente, né, gostoso. Pequeno, né? Vacas de alta produção. Criadas a pasto, inclusive. Simples, tudo muito simples. Não tem nada assim sofisticado. Nada. Pra falar. E lá ele tira o leite, todo o leite que ele tira, ele transforma em queijo. Ou seja, ele agrega valor. ao produto dele. É isso que a gente quer desenvolver, a agricultura familiar, a agroindústria familiar também, para que o produtor faça o que ocorre hoje, Adelson, lá na Serra da Canastra. Eu estive lá em Minas Gerais visitando. Um exemplo. Ele ali, faz, né, exatamente o que o seu Lúcio faz. Pega o leite dele, ao invés de vender o leite a R$2 o litro, ele transforma no queijo artesanal e vende aquele queijo a R$150, um queijo pequenininho para o Brasil inteiro. E não dá para quem quer. Pois é, Brasil inteiro. Ele disse que está precisando aumentar a produção. Exatamente. Então, você falou aí o exemplo para ser seguido pelos agricultores da Bahia. E é quando o pequeno, ele pode, ele é pequeno ali no tamanho, mas ele é gigante na qualidade, né? Na qualidade. Gigante na qualidade. E seu Lúcio, apenas por ele ter a profissão que tem e ter trabalhado na DAB, a família também, mas ele segue rigorosamente todas as medidas higiênicas, exatamente, sanitárias. Né? Muito cuidado. Todo cuidado com a vacinação contra a brucelose, por exemplo, né? Que é obrigatório. A gente já falei com você aqui que a gente tirou a vacinação da aftosa, mas a brucelose continua sendo obrigatória. Então, só fêmeas que são vacinadas. De 3 a 8 meses. Só fêmeas? Só fêmeas. Se passar de 8 meses, perde a validade? Perde o efeito, aliás? 3 a 8 meses é o que a gente recomenda, né? É porque a vacina, ela é programada, ela foi feita para vacinar o animal nesse período aí. E aí, a gente sabe que a bactéria, né, do que provoca a brucelose, ela provoca aborto, dentre outros problemas, e é uma zoonose, né, que pode ser transmitida para o ser humano. Dose grande única? Risco. É uma dose única, é a única vez. E para aplicar não é qualquer pessoa, né? É um profissional capacitado e que tem inspeção da ADAB também, né? Que é por isso que eu falo que você é o melhor entrevistador que tem para alguém da ADAB, que você conhece do assunto e ajuda a gente na hora da entrevista. Exatamente. Tem que ser ou um médico veterinário, né, que é uma pessoa já qualificada para esse fim, ou um agente vacinador que foi treinado, capacitado pela ADAB, né, pelo médico veterinário oficial da ADAB. E a gente entrega um certificado para essa pessoa, que tem todo um cuidado para ele não se autocontaminar também no momento. Eu volto já. Aqui tem pergunta, já a gente retorna, né? Tem algumas pessoas perguntando aqui, viu, Paulo? Transporte de animais, né? Os cuidados. O cara vai para uma cavalgada e de repente leva o cavalo em uma carrocinha que a altura não é suficiente. O cavalo pode se assustar, pular dessa carrozinha, é um perigo, né, gigantesco. Já, 7h22. Balanço Geral, volta já! A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Morte, boa! De segunda a sexta, às 19 horas, o debate esportivo mais polêmico do rádio entra em campo. Bola! Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto, a dupla Bavi. O futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate Bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. A jovem Michele de Maracás agora estuda em uma escola de tempo integral. Silvia agora faz exames na Policlínica de Brumado. A vida delas mudou. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Procura-se quem tá cheio de amor para doar. Achei você! Destine parte do seu imposto de renda para quem mais precisa. Ajude crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Fale com seu contador. Acesse o site da Prefeitura, feiradesantana.ba.gov.br, e saiba como doar sem custo adicional. Imposto Solidário. Apoio Conselho da Pessoa Idosa e Conselho da Criança e do Adolescente. Prefeitura de Feira. Chega de ficar batendo perna por aí, de loja em loja, ou batendo dedo de site em site. Na Bahia, para encontrar o carro com qualidade e garantia, existem endereços certos. O virtual, seminovogarantido.com.br. Fácil, rápido, seguro e sem mistério. Ou os presenciais, é só procurar nas ruas ou nos auto-shoppings uma loja com selo Assoveva. É ali que o Bom Negócio está esperando por você. Se é a sua verba, pode clicar. Pode visitar, pode comprar, que é garantido. Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Viriane. A vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo. A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? A questão de hoje foi enviada pelo nosso ouvinte Silas Amorim, do bairro da Ribeira. Doutor, nós temos escutado que as doenças psiquiátricas, como depressão, burnout, têm aposentado cada vez mais pessoas. Isso é verdade? Essas doenças são o mal do século, e sim, é verdade. Mas é importante não existir um tabelamento entre doença e aposentadoria. Não é a doença que aposenta, é a incapacidade gerada pela doença. Você pode ter uma doença desde pequeno, desde criança, mas pode trabalhar. Entretanto, o dia que essa doença impedir você de ir para o trabalho, isso sim dará direito você a um benefício por incapacidade. No caso do burnout ou burnout, ou no caso de doenças psiquiátricas, essas doenças precisam lhe impedir de trabalhar. Tem gente que tem doenças psiquiátricas, mas que são compensadas através de remédio e com isso conseguem trabalhar normalmente. Essa avaliação, entretanto, não cabe a mim, cabe muito mais ao médico. A mim, advogado, e ao advogado de sua confiança, cabe lhe orientar da melhor forma de como proceder para alcançar os seus direitos. Então, de posse da documentação médica, procure um profissional habilitado para que ele possa lhe dizer como você deve fazer para alcançar o seu benefício. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parrish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. A melhor rádio da Bahia agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade. Agora na Bahia são 7h28. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. Alô, Almir Lins, um abraço para você. Publicou aí na rede social dele, né, o Paulo Sérgio. Aí ele divulgando que Serrinha, durante a Expo Serrinha 2027, vai sediar a nordestina do Dorper e White Dorper. Uma conquista gigantesca aí dos produtores de carneiros, de ovinos das raças Dorper e White Dorper. Em 2027 vai se preparando, viu? Ah. Vai ser em Serrinha, nordestina, que esse ano foi lá em Dormentes, em Pernambuco. Ô, grande Almir, parabéns, uma grande e merecida conquista. Com certeza estaremos todos juntos. Show de bola, viu? Sabendo que ele não é criador de Dorper, né? Mas ele é Santo Inês e Boer, né? Tô muito feliz aqui. Realmente a Bahia Caprinos e Ovinos é diferente, é diferencial no Brasil inteiro. E Almir faz parte dessa história. Adelson Carvalho, pergunte a Paulo aí sobre o programa de plantio de tâmara para Irecê, Rubem de João Dourado. Está lá perto de Irecê. Vamos lá. A gente começou, essa história da tâmara na Bahia começou... Você comentou aqui. Com a ida do governador lá para aquela eco que teve lá de ambiental, né? Dois na anos. Na Arábia? Lá nos Emirados Árabes. E lá o governador visitou um viveiro de tâmaras, ficou muito... estimulado, assim, né, empolgado para trazer as tâmaras para cá. E o governo lá, o presidente lá dos Emirados Árabes, topou fazer essa parceria com a DAB, com o governo do estado da Bahia, e a Secretaria de Agricultura do estado da Bahia também, meu secretário Vivaldo Góes, quem eu quero mandar um abraço. Então, foi feita uma quarentena, né? Vieram 100 mudas primeiro, lá na Embrapa Senagem em Brasília. A Embrapa já aprovou essa quarentena, a gente fez uma análise de risco de pragas, já entregamos ao Ministério da Agricultura e agora serão encaminhadas para o governo do estado da Bahia 10 mil mudas de tamareiras. que fizemos? Selecionamos. Chegar quando? A partir dos próximos meses, né? Difícil. Essa guerra do Irã. É uma logística. Não, para mim foi a guerra do Irã lá, que acabou atrasando aí, porque você sabe que a entrada e saída ali de navios, aviões, ficou tudo muito complicado. Mas agora já está tudo caminhando para começar a chegar às 10 mil mudas. Nós selecionamos 10 municípios. Para cada município vão ter 20 produtores e cada produtor vai receber 50 mudas. Detalhe, serão produtores obrigatoriamente da agricultura familiar, porque assim que os Emirados Árabes fechou esse acordo, eles só aceitavam mandar essas 10 mil mudas, que vai ter um custo muito alto para eles, claro, eles que vão estar custeando, se fosse para a agricultura familiar. Então a gente já está selecionando com esses municípios. Todos esses produtores da agricultura familiar, são 200, que vão receber, cada um deles, 50 mudas de tamareiras, e a gente vai dar todo o suporte técnico, de irrigação, adubação, etc., para que a Bahia se torne um grande fornecedor de tamareiras. O amigo aí de João Dourado, que fez a pergunta, sua região tem sido a mais indicada em função da colheita que nós já temos hoje de tâmaras aí em São Gabriel, em Lapão, e agora também foi plantada em Presidente Dutra. Em São Gabriel tem lá um produtor chamado Vinícius Gama, ele já colhe tâmara e já vende. Tâmara plantada da semente, com 3 anos ele começou a colher. E agora ele plantou 2.400 tamareiras na propriedade dele. De onde vieram essas 2.400? Ele comprou as sementes da Inglaterra, semente, né? As sementes. Não é ele fez as mudas, né? Ele mesmo fez as mudas. E também boa parte da produção dele é muda de semente de supermercado, né? Se a gente compra mesmo aquele pacotinho, planta, caramba, ela nasce. E o valor agregado da tâmara deve ser altíssimo, né? R$70 um quilo. R$70 né? O quilo. Então é uma altíssima rentabilidade. O Brasil hoje importa 1.000 toneladas de tâmara por ano, lá da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, e o objetivo nosso, junto com o pessoal dos Emirados Árabes, eles estiveram comigo aqui, né? A gente viajou aqui uma semana, visitando o interior da Bahia, é que o Brasil passe a ser fornecedor de tâmara para o Brasil inteiro, ao invés de trazer de lá para cá. Aqui, povo fala. Bom dia, Adelson, bom dia. Aí, entrevistado da DAB. Eu estava relembrando aqui que minha infância foi forte, eu não tenho muita sensibilidade a animal, abatido, essas coisas, porque eu cresci chegando na feira com meu pai, dando de cara com a cabeça de boi, em riba do tabuleiro da feira lá. Mas hoje em dia, né, é mais difícil, né? Creio que por essa fiscalização que é necessária. Forte abraço aí, Flávio Rocha, de Itacaré, Bahia. Ouviu? Oi, Flávio, eu também cresci assim, Flávio. Eu nasci e me criei lá na cidade pequena, Iguaí, e todas as carroças que abatiam no matadouro de Iguaí, ela passava em frente à casa dos meus pais, e eu cresci vendo aquelas carroças passando aquela carne exposta ali, cheia de mosca, sobrevoando. Realmente era uma situação bastante precária. Felizmente hoje a situação tem melhorado bastante e estamos trabalhando intensamente para melhorar ainda mais. Aqui, mas bom dia, Deus. Bom dia a todos da sociedade. Aqui é Paulo Vinícius Cafarnão. Adeus, pergunta ao nosso entrevistado em relação ao abatedouro em Morro do Chapéu, que há anos foi feita uma grande estrutura, creio eu que 90% já concluída, e está lá em ruínas, não foi feito efetivado o funcionamento. Nossa região, em relação a essa situação de abatedouro, está esquecida, os criadores aqui ficam perdidos nessa situação. Olha o que eu falei. Perguntei a ele se ele tem alguma resposta para nos dar em relação a isso. Até um deputado esteve aqui denunciando o descaso com o dinheiro público, do nosso dinheiro, né? Investido lá. E tá lá. Em ruínas a construção. Sem prazo, sem expectativa de abertura. Sim, muito bem colocado, amigo, o seu questionamento. Esse batedouro foi construído dentro da técnica, totalmente inspecionado, tudo certinho para funcionar. E a gente enfrenta hoje dois problemas. Um, vários empresários já foram lá Porque isso é uma parceria público-privada, né? Não é o próprio Estado que vai lá colocar para funcionar o frigorífico. A gente tem que achar um empresário que tenha interesse em chegar e funcionar o abatedouro. Alguns já foram lá, alguns grupos, a gente está em negociação, a Secretaria de Agricultura, com dois grupos que estão bem interessados mesmo em fechar esse acordo e começar a funcionar. Então, a primeira coisa é essa que eu ia falar, é de achar um empresário para funcionar. A segunda é que tem uma questão documental, né, com o município, que parece que o terreno era do município, é do município onde foi construído, e tem uma questão do alvará de funcionamento que tem que ser emitido pela prefeitura. Então, essa é uma outra negociação que está sendo feita, né, com a prefeitura e o Estado, para saber como é que a prefeitura vai dar esse alvará de funcionamento, pois a prefeitura tem algumas condicionantes para entregar esse alvará para funcionar o abatedouro. Então tem essas duas questões, mas eu espero que a gente resolva o quanto antes, porque as negociações estão sendo avançadas tanto com os empresários como com o município. Aqui, bom dia, Deus Carvalho. Sérgio da ADAB de Campo Alegre de Lourdes. Pergunte ao diretor da ADAB, Paulo Sérgio, quando começa a atualização cadastral 2026. Falando nisso aí, um abraço para Marluce Mangueira. Hoje médica veterinária, né, da ADAB, uma mulher esforçadíssima, né, que vai agora comandar o cadastro da ADAB, Paulo? Exatamente. E fez concurso ontem, né, para médica veterinária da ADAB, né? Isso, a gente está na torcida, né, para esses profissionais que já trabalham na ADAB, sejam aprovados, que são pessoas já prontas para trabalhar, exatamente, já conhecem, né? Já tem com a Marluce. Prática, né, exatamente, total, né? Como Marluce, né, e dentre outros que já tem o conhecimento de anos e anos trabalhando na ADAB, e então a gente espera realmente que isso ocorra. Já em breve a gente vai saber os aprovados, a gente torce muito para que eles sejam aprovados. Ele está perguntando aqui quando é que começa a atualização cadastral de vocês. O Sérgio da ADAB, meu xará, né, meu nome é Paulo Sérgio. Obrigado pela pergunta. Está lá em Campo Alegre de Lourdes, na ADAB. Campo Alegre de Lourdes. Saudade de Campo Alegre de Lourdes. Tive aí a última vez quando eu era diretor-presidente da Defesa Civil do Estado. A gente levando o poço artesiano, carro-pipa, instalação de sistema simplificado de água. Grande município, gosto muito daí. Então, 1º de julho começa a atualização cadastral obrigatória e ela vai até 15 de agosto. Então, produtores rurais, vamos aproveitar esse momento aqui, Deus, da audiência enorme que você tem, e chamar a atenção. Não pode deixar de atualizar seu rebanho de 1º de julho a 2000, agora, né, de 2026 até 15 de agosto, porque vai ter multas depois, infelizmente. Então, nascer um animal tem que informar a ADAB. Todo o rebanho que você tem não é só de boi, não. De boi. Tudo que tiver de produção na sua propriedade, você vai na ADAB fazenda, e declara. Só não informa cachorro, né? Cachorro, gato não. Não. Mas foi de produção para consumo. Produção. De galinha, de ovelha, de cabra, de suíno, a criação de abelha, de peixe, de criação de peixe, bovinos, cavalo, jegue, mula, tudo você declara. Tudo tem que ser informado. Por que isso? Tem que ficar omitindo. Às vezes tem criador que omite por medo. Mas que medo é esse? Medo de quê? Não tem porquê. Na verdade, é um prejuízo para o criador não declarar. Porque agora nós estamos já na iminência, né, de começar um Supra El Niño, né, que vem sendo divulgado aí amplamente pelos os institutos de meteorologia. Então deve, infelizmente, começar uma seca muito forte aqui na Bahia a partir de setembro. Sério? Até o ano que vem, muito forte, é um Supra El Niño. Seca muito forte, você sabe que trabalhei na Defesa Civil 12 anos, é uma área que eu conheço um pouco. E vejo que é terra sem água, seca. Exatamente. Meu filho, quando estava pequeno, Adelson, ele dizia: meu pai, aqui está tudo marrom. Isso mesmo. Está tudo marrom. Então, Adelson, a gente vem de anos de Laninha, né? Então vem chovendo bem na Bahia, mas agora, infelizmente, vai chegar o tal do El Niño, que é chuva no sul do Brasil e seca no Nordeste. E aí o que acontece? Se você não declara seu rebanho, o governo chega com aquele programa de distribuição de milho, e aí chega pro teu rebanho e não tem nada declarado, você não vai receber nada. Ou vai chegar para 10 e você tem 30. É, exatamente. Não é verdade? Então, por isso que só é prejuízo o produtor não declarar seu rebanho. Aqui, para ir para o intervalo. Alô? Bom dia, Rádio Sociedade. Aproveitando o convidado de hoje, eu gostaria de saber por que que a DAB, o posto da DAB em Campo Alegre de Lourdes, aqui, divisa com Piauí, já do norte aqui da Bahia. Norte, isso. Nordeste, sei lá. Norte. Foi fechada as barreiras. E hoje estão escancaradas aqui, entrando animal de todos os estados vizinhos, e não se vê uma fiscalização nem nada. E por outro lado, as carnes aqui dizem que estão aplicando muito um tal de engordim nos bois para eles ganharem peso rápido. Eu gostaria de saber, meu nome é Hermes, eu estou enviando isso aí e gostaria da resposta. Que engorda boi é genética, capim e ração e água de qualidade. Não, Paulo? É, com certeza. Principalmente a genética, e depois a genética entra pela boca. Isso. Aí, às vezes, ele torna até um caso de saúde pública, né? É. As pessoas usam algum hormônio e se não respeitar aquele período de carência, né? Se abater de imediato logo. Assim como o leite, né? Exatamente. Tem determinados medicamentos que são aplicados numa vaca e tem lá o período de que a gente não pode usar aquele leite, né? Não pode consumir o leite. Exatamente. Com relação ao que ele falou sobre o posto de fiscalização, a DAB em Campo Alegre de Lourdes, na divisa com Piauí. Eu vou me informar isso, meu amigo, porque os postos lá da região norte, o de Juazeiro está funcionando, o de Remanso ali está funcionando, da barragem de Sobradinho está funcionando, de Santa Rita de Cássia funcionando, e o da divisa do Piauí, lá depois de Formosa do Rio Preto, também está funcionando. Eu fui pessoalmente em todos eles, está funcionando plenamente, sem problema algum. Eu não sei se você está se referindo a uns postos que a gente tinha, da época que era a Zona Tampão, essa região, ainda a gente vacinava contra a febre aftosa, e tinha realmente alguns postos a mais que eles foram desativados. Mas eu vou me informar, e vou, inclusive, depois informar a Adel Santana aqui a respeito desse posto aí que você está falando, que se ele realmente ele tiver desativado agora e não fizer parte desses postos que foram no passado, que existiam, se for coisa recente, pode ter certeza que ele vai voltar a funcionar. A gente tem uma preocupação muito grande aí com a peste suína clássica, que ela está em outros estados do Nordeste, e a Bahia é livre de peste suína clássica para suínos. Um abraço, meu povo de Cafarnaum aqui, muita gente ligada aqui no nosso programa. Eu volto já com Paulo Sérgio, diretor-geral da ADAB. Muita gente participando aqui da nossa entrevista aqui com Paulo Sérgio. Adelson Carvalho, gostaria de saber de Paulo Sérgio, que dizem muito que a água salobra não dá em nada, a água salgada não presta para nada, mas eu já vi plantação de cebola no interior da Bahia, plantação de cenoura também, totalmente com água salobra, e salobra de verdade. É possível? Sim ou não? Assim, ó, o risco é com o tempo, né, que vai salinizando o solo. A terra. Talvez nas primeiras colheitas você vai conseguir. Agora, o solo vai ficar bastante concentração de sais ao longo dos anos. Aí e você conhece do tema, né? Eu sou engenheiro agrônomo, conheço, sabe, um pouquinho, né, desse assunto. Depois o cara vai gastar muito mais, né? Pra, com certeza. Pra ter o solo dele. Aí só a alfafa que vai conseguir ir bem, que ela realmente resiste bem. A alfafa, né? Às 7h43 eu volto já. Balanço Geral, volta já! A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Conexão Sociedade. O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem a diferença no dia a dia do baiano. E Jéssica Smetak chega para somar, trazendo o jornalismo que você já conhece com opinião, serviços e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 9h, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Minuto CREA Bahia. Informação rápida sobre quem constrói o desenvolvimento da Bahia. O sistema Confea, CREA e Mútua já definiram as diretrizes para as eleições 2026. A votação será no dia 3 de julho, totalmente digital, permitindo que profissionais de todo o país participem com mais praticidade e segurança. Mas atenção, para garantir o direito ao voto, é fundamental manter o cadastro atualizado e estar em dia com o Conselho. O processo eleitoral vai escolher representantes importantes para o futuro das engenharias, da agronomia e das geociências no Brasil. Além disso, os profissionais que desejam concorrer precisam ficar atento aos prazos, incluindo o período de registro de candidaturas e o início da campanha. Participar desse processo é fortalecer a representatividade e contribuir diretamente para os rumos da profissão. Minuto CREA. Oferecimento CREA Bahia. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Na Copa do Nordeste é sempre assim, coração acelerado, mão na cabeça, pescoço duro de tanta tensão. Cada lance faz a gente prender a respiração, cada ataque é um susto novo. E quando o jogo fica daquele jeito, aí você já sabe, toda dor também entra em campo. Mas relaxa, se a tensão bater forte, deixa com Dorflex, agindo no foco da dor e relaxando os músculos. Ele ajuda você a seguir torcendo até o apito final. Minuto do Automóvel, com Ricardo Vasconcelos. A Fiat completa 50 anos de presença no Brasil em 2026 e segue como uma das marcas mais importantes do país. Ao longo dessas 5 décadas, modelos como Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Strada e Fiat Mobi marcaram gerações e ajudaram a popularizar o acesso ao automóvel. Hoje, a marca lidera o mercado nacional com destaque para a Strada, que segue entre os veículos mais vendidos do Brasil. Ao mesmo tempo, a Fiat avança em tecnologia, conectividade e eletrificação, mostrando que quer continuar protagonista nos próximos anos. Fique ligado aqui no Minuto do Automóvel, na Rádio Sociedade da Bahia, com as principais notícias e dicas do mundo automotivo. Minuto do Automóvel. Oferecimento Auto Shopping Itapuã. 19 anos de credibilidade e acelerando ofertas. Na paralela, após o parque de exposições. Ei, já fez seu imposto de renda? Até 29 de maio, é possível realizar a sua declaração do imposto de renda e contribuir diretamente para o projeto Trilhas da Inclusão da APAE de Salvador, que oferta atendimento educacional especializado para crianças com deficiência intelectual e múltipla. Ao realizar sua declaração no modo completo, você pode destinar até 3% do valor a ser pago para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e indicar a APAE de Salvador como instituição destino para doação. É fácil e sem custo. Acesse www.apaesalvador.org.br e veja o passo a passo para doar. Declare seu imposto de renda e sua solidariedade à APAE de Salvador. Apoio Rádio Sociedade da Bahia. Atenção, pernambués! Vem aí mais uma edição do Periferia de Direitos do Governo do Estado da Bahia, junto com o projeto Sociedade nos Bairros, levando o que há de melhor para o público. A Rádio Sociedade vem com uma programação especialíssima, enquanto o Periferia de Direitos chega junto com serviços e assistência social para a nossa população. Então anote aí nessa sexta e sábado, dias 29 e 30 de maio, na Rua Saturno, em frente ao Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, aí mesmo em Pernambués. Não perca! Periferia de Direitos e Sociedade nos Bairros. É a sociedade e o governo do estado pertinho de você. Governo da Bahia, do lado da gente. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 7:48. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. 7:48, ouvinte Sociedade, agora vamos lá, trânsito em Salvador, como anda ou não, Thiago Costa. Sociedade, o trânsito em tempo real. Oi, Adelson, estou de volta e atualizando o motorista sobre a Avenida Paralela. Isso porque o tráfego já está bem carregado em direção ao centro e mais cedo choveu lá na Paralela, tem alguns pontos com acúmulo de água e o tráfego fica bem complicado. Você que está saindo de São Cristóvão e precisa chegar no miolo empresarial, muito melhor cortar pela Orlando Gomes e seguir pela Orla. Por lá já tem um pouquinho de intensidade, mas é a sua melhor escolha agora para chegar com mais facilidade. O tráfego está bem complicado agora na Avenida Jequitá em direção ao Largo da Calçada e deixa reflexos na Via Expressa que travou. Você que está na Luiz Eduardo Magalhães vai à feira ou vai realizar a travessia, melhor fazer o caminho pela San Martín. Tem intensidade, mas é a sua melhor escolha. Vamos proteger as crianças e adolescentes contra os crimes virtuais sexuais. Denuncie, Disque 100, Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Segue daí, Adelson. Valeu, agora na Bahia, 7h51, ouvinte Sociedade, Paulo Sérgio, diretor-geral da ADAB, tem informação muito importante aqui, Paulo, E rapidinho aqui, o tempo vai esgotando, né? Cidadão está perguntando aqui, né, com relação a transporte de animal. Existe uma regulamentação? A gente vê muito, por exemplo, caminhão boiadeiro, a gente sabe, está tudo organizado ali, fechadinho e tal. Quanto menos contato com o mundo cá fora para o animal é melhor, né? Antigamente era bem abertão, hoje vai se fechando mais. O objetivo é que o animal se estresse menos, né? Sim. Mas aí o cara vai para uma cavalgada, pega um cavalo, joga em cima de uma carrocinha, de repente não é uma carrocinha adequada para aquele cavalo e ainda leva dois cavalos. É preciso ter responsabilidade com isso, né? É, com certeza, porque aí você pode estar colocando em risco tanto os animais, né, que estão sendo transportados, como também as pessoas que utilizam a rodovia, os motoristas, os passageiros, as famílias que estão ali viajando. De repente, eu já tive a infelicidade de bater num cavalo entre Vitória da Conquista e Brumado à noite. Estava sozinho no carro, né? E dois cavalos atravessaram a pista de uma vez, bati, caí na ribanceira, graças a Deus não tive nada, mas o cavalo morreu. Então, assim, é sempre um risco muito grande você estar transportando animais. Por isso tem que ser um transporte adequado, apto para aquele transporte, além do que você tem que ter uma guia de transporte de animais, a GTA. É emitida pela DAB para poder. Aí o cara disse: animais. Eu tenho um animal, preciso ter a DAB? Tem que ter, obrigatoriamente tem que ter, porque aquele animal, inclusive, pode estar transmitindo uma doença, né, de um lado para o outro. Então a DAB tem que emitir aquele GTA, sim. ISO 9001. Antes, rapidinho aqui, Paulo, desculpa aqui, rapidinho. Vacina de clostridiose. Muita gente estava reclamando e o Brasil inteiro falando desse assunto. Por que a necessidade dela e por que ela tem falta e se vai chegar? Isso, houve, como a gente acompanhou aqui, aquela questão da Excel 10, acho que até comentou aqui na última entrevista que eu estive aqui. Então aquilo impactou muito fortemente a produção das vacinas de clostridiose aqui no Brasil. Então, alguns laboratórios deixaram de fabricar e isso provocou uma crise. A gente tem um rebanho hoje de mais de 213 milhões de cabeças no Brasil e aqui na Bahia estamos com 14.335.000 cabeças de bovinos. Então, haja vacina para um rebanho que tenha a fabricar as vacinas. Então, já está começando a chegar nas lojas agropecuárias as vacinas de clostridiose, né? A gente já tem essa informação e a tendência natural é que se normalize o fornecimento dessas vacinas nos próximos dias ou semanas. ISO 9001. Então, Adelson, a DAB já tinha o ISO 17025 para o seu laboratório, o LADESA. E o nosso sonho é que a agência também tivesse o seu certificado de qualidade. E acabamos de receber agora, tem cerca de 20 dias, o certificado ISO 9001, que assegura, que garante que os serviços prestados pela DAB é um serviço de qualidade, é um certificado internacional e a nossa agência de defesa agropecuária passou a ser, assim, a primeira agência de defesa pecuária, agropecuária, primeira agência de defesa agropecuária do Brasil a receber o certificado da ISO 9001. Isso se dá em função do trabalho realizado pelos servidores da DAB, seus fiscais estaduais agropecuários, estão lá 27 anos trabalhando todos os dias, vestindo a camisa da DAB, e também a todo investimento feito pelo governador Jerônimo Rodrigues nesses seus 3 anos e 5 meses de governo, pois é o governador que mais investiu na DAB na história dessa agência aqui no estado da Bahia. concurso público, como sabemos ontem, frota de veículo, computadores, entregamos agora 250 tablets, enfim, é muito investimento, reforma dos postos de fiscalizações, dos escritórios, a gente não para de investir, e o governador, como disse lá no início, ele ia abraçar a DAB e de fato ele abraçou. Segura aí, Paulo. Agora nós vamos falar com o Marcelo Gama, né? Com o Vita Vigor 3.0 aí, o queridinho dos casais da Bahia, não é à toa, é porque tem a legitimidade, é porque faz a diferença, é porque conquistou com produto de qualidade e também com uma equipe firme e forte com você aí, Marcelo Gama. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, grande Adelson, bom dia, ouvintes do Balanço Geral, com certeza, Vita Vigor não é à toa que, além de ser o queridinho dos casais, como você bem apelidou, né, meu amigo Adelson, ele também é aquele produto que não falha e não deixa você, meu amigo, falhar também, gente, Vita Vigor, ele age justamente naquele probleminha que, em algum momento da vida, vai aparecer. A disfunção erétil, que é a perda da vontade, do ímpeto de namorar, que é a perda da energia física no dia a dia. Pois o Vita Vigor, olha só, ele age no tratamento da disfunção erétil, recuperando a potência sexual. E mais, hein? Não só a potência sexual, recuperando também o tempo de duração dessa potência sexual. Ele age quando você que está me ouvindo agora é estimulado. Ele estimula o teu corpo a uma sequência de reações que fazem com que você tenha mais vontade, mais libido, mais desejo. Gente, não importa a idade, tá? Vita Vigor realmente é incrível. Ele faz com que você volte a se sentir um homem pleno, completo e seguro de si. Vita Vigor, prazer na cama é com Vita Vigor. E dito isso, gente, estamos aí na última semana do mês, certo? Então vamos fazer o seguinte, os 30 primeiros ouvintes que me ligarem agora, tá? Eu tô falando aqui da Central Salvador, no 0800-016-1111, já liga, eu sei que são só 30, mas tem que ligar correndo, porque, gente, eu vou dar um desconto especial para você ter o Vita Vigor hoje e usar já hoje ainda. Frete gratuito para toda a Bahia, e olha só, 75% de desconto. 75, gente. Não precisa pagar à vista, não. Pode parcelar. E falando que é ouvinte aqui do meu amigo Adelson, sabe o que você vai ganhar? Uma sacola. Dentro da sacola, eu vou mandar pra você gratuitamente, hein? Sabe o Vita Vigor Spray? Aquele que você borrifa direto na língua, aquele que você carrega de lá pra cá, aquele que, pelo fato de ser direto na língua, tem um efeito mais potencializado, eu vou mandar dois sprays de cortesia pra você. Hoje é o dia, hein? Ó, já estão ligando. Liga, gente, são poucos kits, mas eu sei. É porque o desconto é muito grande e não precisa pagar na entrega, não. 0800-016-1111, meu amigo Adelson. Valeu, valeu, Marcelo. Um abraço. 0800-016-1111. Ó, eu vou intervalo aqui, ainda tem uns 5 minutos aqui com você, Paulo Sérgio, presidente e diretor-geral da ADAB, pra gente falar ainda aqui rapidinho de Bahia Farm Show, ADAB na escola e... Raiva. E raiva, hein? Cuidado. Raiva no boi também pode matar, viu? Raiva não é só pra cachorro e gato, não. Vacina de raiva também tá lá dentro das fazendas. Um minuto para as 8. Balanço Geral, volta já! A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Nesta segunda-feira tem tricolor de aço no Campeonato Brasileiro. Direto no Couto Pereira, em Curitiba, tem Curitiba e Bahia pela 17ª rodada da competição. A bola rola às 8 horas da noite, mas desde as 7 horas a equipe Show Sociedade já estará na jogada. Estarei ao lado de Cássio Cardoso nos comentários, com reportagens de Brenner Menezes e plantão esportivo de Gabriel Deluca. Franca. Então cola com a gente, cola na Rádio Sociedade, porque na Sociedade Campeonato Brasileiro não tem comparação, tem muito mais emoção. Oferecimento Pitu Remix, Ice da Pitu, beba com moderação. Tem coisa que parece complicada, né? Escolher o filme, o delivery, até a música que vai tocar. Mas falar com a Neoenergia Coelba é rápido e seguro. Para cada situação tem um canal ideal. WhatsApp, site, central de atendimento ao cliente, aplicativo e diversas lojas físicas. Acesse neoenergia.com/Bahia e veja o melhor jeito para falar com a gente. Pagar o IPTU em dia é benefício para a cidade e para o cidadão. Pague seu IPTU 2026 com 10% de desconto até 31 de maio em cota única ou divida em até 3 parcelas com vencimentos em maio, junho e julho. Acesse o QR Code, baixe seu carnê e fique em dia com o futuro da nossa cidade. Prefeitura de São Francisco do Conde, a joia do Recôncavo. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado com Ricardo Vasconcelos, trazendo tudo sobre o mundo automotivo. É na Rádio Sociedade da Bahia, AM 740 e FM 102.5. Curta também ao vivo em nosso canal do YouTube. Alô, meu querido! Programa do Automóvel, oferecimento Auto Shopping Itapuã, 19 anos de credibilidade e acelerando ofertas, na paralela após o parque de exposições. Sociedade, Salvador, Bahia. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem. Pra mudar o meu dia, em qualquer lugar. Em casa, no carro, trabalho, no celular. É a melhor companhia, pelas ondas do rádio. O som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorido e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, é meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, Salvador, Bahia. ZYC 357, FM 102,5 MHz, ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Pipoca Bocos, a mais gostosa. Pipoca Bocos e a hora certa. Alô Paulo Mesquita, Fazenda Gramado, um abraço, Itapetinga, Bahia. É, de volta aqui, vamos ganhando tempo aqui, né? Cadê? Já tem aí? Já chegou, Noel? Já chegou? Não? Então vamos dando sequência aqui com o Paulo Sérgio da Adab. Ô Paulo, você tá vindo de uma sequência de grandes exposições na Bahia, né? Que bom que grandes exposições, meu amigo Dr. Newton, tá ouvindo sempre a gente, cirurgião lá em Guanambi, cirurgião, a fazenda dele fica lá, depois de Matina ali, chegando em Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, né? Riacho de Santana. Coqueiro Alegre. Me perguntando se eu iria para Guanambi, rapaz, vontade não falta, né? Mas você teve em 3 exposições agora. Itapetinga foi gigante agora também, né? Isso. Comecei por Guanambi, que tinha um tempo parado a exposição e voltou agora. Voltou bem, com grandes leilões, muito bem, inclusive. Foi uma exposição muito bonita. Tive lá, né, o governador também teve lá, foi realmente fantástico. a exposição, o retorno da exposição de Guanambi. Fosse Leonardo um dia, velho. É, foi. Leonardo tocou Roberta lá. Roberta Miranda. É, Geraldo Azevedo. Geraldo, rapaz. Foi realmente foi forte uma multidão. Exposição, hein? E de Guanambi foi para Itapetinga, né? Itapetinga, a 54ª edição da exposição de Itapetinga. Essa é forte. É a exposição da minha infância, né? Que eu nasci a 90 quilômetros de Itapetinga, em Iguaí. Então, meu pai sempre colocava a gente dentro de uma Brasília, que ele tinha uma Brasília branca com placa VJ0220. Olha. Era ele, minha mãe e os 5 filhos atrás, no banco de trás. Todo mundo na Brasília. Na Brasília. Só era amarela, né? Branca. Pra ir pra exposição de Itapetinga. Então, assim, a exposição da minha história de vida, realmente cresci. Todos os anos a gente ficava sonhando em chegar à exposição de Itapetinga para ir para lá. Quantos animais lá em Itapetinga? 1921, Adelson. Caramba, quase 2 mil animais. Pois é, 1.233 só de bovinos. Realmente voltou com muita força o prefeito Eduardo Duarte. Capital do gado, né? Itapetinga. Não, o prefeito Eduardo Duarte, filho do ex-prefeito saudoso Michel Duarte, ele investiu muito junto com o Edinho, que é o presidente do Sindicato Rural, junto com o governo do estado também investiu muito nessa exposição. Então, realmente, assim, fantástica, uma das maiores exposições dos últimos anos de Itapetinga. E de lá para Jequié. Participei da abertura oficial lá com o governador Jerônimo antes de ontem. E, Adelso, queria dar essa informação aqui para a Bahia inteira também. O ministro da Pesca esteve lá e o ministro da Agricultura também, André de Paula, também lá junto com o governador, e eles anunciaram a pedra fundamental para a construção da Embrapa de Jequié. Sério? Seríssimo. Embrapa de Jequié. Porque a Bahia tem Embrapa em Cruz das Almas. Só, a vida inteira Embrapa de fruticultura. E essa de Jequié vai pegar toda aquela região ali, Maracás, Planaltino, Sudoeste, tudo ao redor, médio Rio de Contas, e vai atuar em diversas áreas, né? Não vai ser só fruticultura como é Cruz das Almas. Então vai ser foi realmente um presente grandioso para o Sudoeste baiano essa notícia desse final de semana da Embrapa de Jequié. Então foram 3 exposições para mim fantásticas, né? O Erivan também, presidente do Sindicato Rural lá de Jequié, tá de parabéns. O governo do estado também investiu muito. Mas meu amigo Valtinho, um abraço para ele, que é o vice-presidente do Sindicato Rural lá de Itapetinga. Sim. É um casal, ele e Leandra aí da Velha Agropecuária. Um casal que vive da pecuária, que vive da pecuária hoje. Parabéns, viu? Que gera emprego e renda lá em Tarantim, em Itapetinga, Macarani também. Estive na fazenda dele de Macarani. Estive lá. Adelso, queria aproveitar esse tempo extra que a gente está tendo aqui, né? Inclusive para complementar aquela minha resposta que eu estava dando sobre a brucelose. E você me perguntou se poderia, a partir dos 8 meses, né? Fora dos 3 a 8 meses. E eu acabei na hora mudando de assunto, mas pode sim, é a RB51, não a B19. A B19 não pode ser aplicada, não vai ter eficácia nenhuma tem um prazo, a partir, né, de 8 meses. Mas a RB51, essa vacina contra a brucelose, ela pode ser aplicada em qualquer idade das fêmeas, né, para evitar a brucelose. Queria também aproveitar esse tempo extra para falar da raiva. A raiva dos herbívoros, né? A raiva que ataca os bovinos, caprinos, suínos, todos os animais mamíferos estão sujeitos a essa raiva, inclusive pode ser transmitida também para humanos. Então a gente precisa vacinar os nossos rebanhos contra a raiva. A gente perde muito cavalo, muito gado por falta da vacina. E quem ataca esses animais é o morcego, é? O morcego é o principal transmissor, né? O morcego hematófago, ele está presente, né, em diversas, no estado todo, mas mais onde tem mais cavernas, mais matas. Chapada Diamantina, então. Chapada Diamantina, na minha região lá do sudoeste da Bahia também tem bastante. Então a gente perde rebanho o tempo inteiro. Então quando o produtor vacinava contra a fitosa, ele no mesmo dia aplicava a raiva. Como parou de vacinar contra a fitosa, aí ele não pode relaxar. Aí tem muita gente esquece. Então aí vem um prejuízo. Então a gente queria alertar a todos a se vacinar, a vacinar seus rebanhos contra a raiva. Daqui a pouco você volta com a gente para falar ainda da Bahia Farm Show, né? Tá vindo aí a Bahia Farm Show. Edvaldo Lima, vamos lá, nossos correspondentes voltando com a gente. O município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, figurou entre os piores do estado em qualidade de vida, de acordo com o Índice de Progresso Social, IPS. A cidade está na posição 322 dos 417 municípios baianos. No ranking nacional, Santo Amaro ocupa a posição 4.982 de 5.570 municípios. O IPS Brasil mede fatores ligados à qualidade de vida da população, avaliando áreas como segurança, saúde, educação, moradia, inclusão social e oportunidades. Entre os estados, a Bahia está no 22º lugar, atrás de Pernambuco e Paraíba. Brasília lidera o ranking nacional. Da região metropolitana de Salvador para a Rádio Sociedade da Bahia, Edvaldo Lima. Vamos lá, tem mais gente aí, Gilvan Rodrigues. Bom dia para você, amigo e ouvinte, conectado com a gente aqui na Rádio Sociedade. A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento da Região Leste, o CPRL, anunciou a intensificação do policiamento preventivo e das ações de fiscalização de trânsito nos municípios que integram o território de identidade Portal do Sertão. A medida será ampliada nos próximos dias e abrangerá os 17 municípios da área de atuação do comando. Segundo a corporação, o principal objetivo da operação é preservar vidas e reduzir os índices de acidentes de trânsito, especialmente aqueles envolvendo motocicletas, que representam a maior parte das ocorrências graves registradas na região. Dados recentes do Hospital Geral Clériston de Andrade, em Feira de Santana, apontam que cerca de 80% dos pacientes politraumatizados atendidos na unidade são vítimas de acidentes de trânsito, sendo os motociclistas a maioria dos casos. O cenário, de acordo com a PM, reforça a necessidade de atuação conjunta entre os órgãos públicos e a maior conscientização da população quanto ao respeito das normas de trânsito. As ações serão executadas pelas unidades operacionais subordinadas ao CPRL e incluirão abordagens preventivas, fiscalização ostensiva e atividades educativas voltadas à segurança viária. Em nota, o comando ressaltou que a segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva e conclamou a sociedade a colaborar com atitudes preventivas e conscientes. De Feira de Santana, Gilvan Rodrigues para a Rádio Sociedade da Bahia. Agora na Bahia são 8:11, ouvinte Sociedade 8:11. Júlio Neves, sul da Bahia, extremo sul do estado. Muito bom dia para você, sempre bem informado na sociedade. A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem em flagrante e recuperou uma carga de café avaliada em cerca de R$50 mil na zona rural de Santa Cruz Cabralha. A ação ocorreu durante investigação sobre furtos em propriedades rurais da região. Os policiais localizaram cerca de 110 sacas armazenadas em uma propriedade e apreenderam outra parte da carga, que chegava em dois veículos. O suspeito alegou ter comprado o café por um valor abaixo do mercado, mas a versão será apurada. Ele foi preso em flagrante, permanece à disposição da justiça e o café será devolvido aos proprietários. As investigações continuam para identificar outros envolvidos. A operação foi coordenada pela unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, com apoio técnico operacional do Núcleo de Inteligência da 23ª Corpim e da Dirpim Sul. Do sul do estado, Júlio Neves, trazendo informações para a Rádio Sociedade da Bahia. Agora são 8:14, ouvinte Sociedade, volta aqui com Paulo Sérgio, diretor-geral da ADAB. Como é que está a ADAB nas redes sociais, hein, Paulo? Adelson, quando a gente chegou na ADAB, há pouco mais de 3 anos, a ADAB tinha 8 mil seguidores apenas nas redes sociais. E agora nós já estamos chegando a 40 mil seguidores só no Instagram, né? Fora só no Instagram, né? Então, realmente avançamos muito, essa interação com a população está muito boa. E os nossos seminários de formalização da agroindústria de pequeno porte, que a gente está fazendo pela Bahia inteira, tem contribuído muito para isso, porque a gente está trazendo para a ADAB um público, como falamos aqui no início, da agroindústria de pequeno porte, que era bem distante da ADAB. Hoje a gente está trazendo eles para dentro da ADAB para a gente formalizar e entregar um selo de inspeção para esses empreendedores. Já já você volta com a gente para falar da Bahia Farm Show. Ela divulga o nosso estado já espontaneamente, né? é a segunda maior do Brasil, mas no período que ela acontece, é a maior, né? No período que ela vai estar acontecendo, isso, não tem outra que supere isso, ela, né? Porque a Ribeirão Preto é a primeira, é, né? Agri-show. Ainda, por enquanto. É, ainda. É. Mas nós acabamos ficando em primeiro lugar no período que acontece. Então, em junho, a maior é ela. Karine Paixão, norte do estado. Olha, gente, a divulgação da lista de contemplados do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro provocou repercussão em uma série de questionamentos por parte de candidatos que aguardavam ser beneficiados. Ao todo, 204 moradias foram destinadas no município diante de um universo de cerca de 45 mil inscritos. Após a publicação da lista, moradores passaram a utilizar as redes sociais e canais de comunicação para denunciar supostas irregularidades no processo de seleção. Entre as principais reclamações estão relatos de pessoas que já teriam imóvel próprio, renda considerada incompatível com os critérios do programa, ou até casos de nomes que não apareciam nas listas anteriores de aptos e inaptos, mas surgiram entre os contemplados finais. Em nota, o secretário municipal de Ordem Pública e Habitação de Juazeiro, Giovanni Silva, afirmou que as regras do programa são definidas pelo governo federal e alertou que inserir informações falsas em programas sociais pode configurar crimes como falsidade ideológica e fraude habitacional. O secretário ainda informou que a prefeitura tem recebido manifestações sobre possíveis irregularidades, mas ressaltou que até o momento não foram apresentadas provas concretas. Segundo ele, denúncias devem ser formalizadas junto aos órgãos competentes, como Ouvidoria da Prefeitura, Ministério Público Federal, Caixa Econômica Federal e órgãos de controle social. A orientação é que as denúncias sejam feitas de forma responsável e acompanhada de documentos, imagens ou informações que possam auxiliar na apuração dos fatos. De Juazeiro para a Rádio Sociedade da Bahia, Karine Paixão. Paulo Sérgio, diretor-geral da ADAB, já vai daqui para a ADAB, né? E o São João, já sabe onde é que vai? São João na minha terra, em Iguaí, né? E de lá para Ibicuí, que é Ibicuí, 15 quilômetros apenas, aí vou estar lá. Bom demais. Livramento de Nossa Senhora, grande produção, além de manga, né? De maracujá, né? Maior produção de maracujá do Brasil. Exatamente. Né? Livramento é um case de sucesso, assim, né? Na história da Bahia, um município que cresce, uma economia pujante. E queria mandar um abraço para a prefeita Joanina, minha prima querida, que realiza um grande trabalho naquele município. Olha aí, parabéns. Aqui tem uma pergunta interessante aqui, Paulo. Cadê? Adelson. Bom dia. Adelson, pergunta do nosso entrevistado. Quem fiscaliza esse cavalo, no caso de cavalgada? Porque a gente vê cavalo de todo tipo. E eu tenho certeza que ele não tem a aprovação da ADAB. Cavalos que vão para cavalgada. Isso, no caso de cavalgada, quando é ambiente fechado, né, exposição, copa de marcha, a gente tem um controle ali, um portão de entrada, né, como tem aqui na Fenagra, Deus bem sabe, tá lá todos os anos prestigiando a gente lá no portão da ADAB, falando com os profissionais da ADAB, então, no caso de uma cavalgada, não tem esse portão de acesso, né, é uma cidade que toda a rua, tudo que é entradas, chegam animais o tempo inteiro, o dia todo. Então, realmente, a gente tem essa dificuldade de ter esse controle dos animais. Agora, no trânsito, né, nas estradas, sim. Mas ali ao redor da cidade é muito difícil. Agora, esses cavalos soltos em Salvador, aí a ADAB não tem. Aí já não, a questão é. Não é missão da ADAB, não, né? É a Prefeitura Municipal, né? Prefeitura. Que tem esse recolhimento. Prefeitura Municipal do Salvador. Paulo, Bahia Farm Show, né? O que tem para esse ano? No dia que a Bahia Farm Show colocar pecuária lá dentro, ela estoura de fato, né? Precisa disso. Esse ano já tem um leilão programado, né, de Nelore, mas o que falta ainda é a pecuária. A pecuária se beneficia, óbvio, né? Tá tudo interligado, porque a Bahia Farm Show é tecnologia o tempo inteiro, né? E acaba caindo tudo lá no campo mesmo. Então, no dia que tiver a presença da pecuária lá dentro, acredito que ela vai duplicar de tamanho. Esse ano já vai acontecer um leilão. Queria dar um abraço pro meu amigo Moisés Schmidt, presidente da IBA, que é quem coordena a Bahia Farm Show. Mas eu acredito que no próximo ano aí já, a pecuária já entra junto com a agricultura. A Bahia Farm Show está caminhando para ser a maior do Brasil. A maior ainda é a AgriShow, que fatura em torno de 12 bilhões de reais durante o período da AgriShow, mas a Bahia Farm Show ano passado chegou a 10 bilhões e 600 milhões. Então a cada ano ela cresce o faturamento. Tá colando na, tá, né? Então, na AgriShow. Mais um pouquinho aí, um ano, dois, três, a gente passa a ser a maior do Brasil, não tem a menor dúvida quanto a isso. Porque em junho, né? A AgriShow não cresce, ela está sempre nesse faturamento, 12 bilhões, e a Bahia Farm Show, exato, a cada edição ela cresce. É agora de 8 a 12 de junho que acontece a Bahia Farm Show em Barreiras, em Luiz Eduardo, desculpa, e a pecuária lá, ela, você tá certo, Adelson, a gente tem a poucos quilômetros da Bahia Farm Show, a Capitar, que é um confinamento de 65 mil bois. Quando eu estive lá, então, eram quase 30 mil. Agora 65 Imagina, mil, agora 65 e vai dobrar para 130, ele já vai dobrar. Mil bois. É, mil bois. Ao mesmo tempo. É uma cidade, é, os bois tudo comendo no coxo. É a cidade do boi. Você anda ali o dia todinho, você foi aquilo, a 30 mil, agora 65 mil. Eu fui em Itaberão, 30 mil. Segundo Almir Moraes, vai dobrar. Então, além da capital, tem outros confinamentos ali gigantes, né? Então, o oeste hoje do Brasil, aqui na Bahia, é onde está o maior rebanho bovino, e é o município Santa Rita de Cássia, já com 210 mil cabeças de bovinos, hoje é número um na Bahia. Paulo, um abraço, viu? Tudo de bom, leve aí o nosso respeito, o nosso abraço a todos que fazem a DAB, né? Tanto aqui na sede, né? Pertinho, do ladinho ali da BCZ, aqui em Ondina, né? Ali no entorno da UFBA, um abraço, né? Dona Lurdinha, sempre uma guerreira, né? Não quer se aposentar nunca. Luiz, seu Luizinho, não quer se aposentar, disse que vai fazer até 100 anos ele vai trabalhar na DAB, não para, está em Formosa do Rio Preto agora, eu já soube, lá no extremo oeste da Bahia, trabalhando, né? Chega às 5 horas da manhã na DAB, que exemplo, seu Luizinho, né? Marluce, todos aí, doutor Léo, um abraço para ele, um homem lá da OPA Agropecuária, ligado na gente, que presta um grande serviço também aí, e os seus diretores, né, que estão também colados com você, seus gerentes, todos, né? Que estão colados com você também, viu? Tudo de bom. Obrigado, Adelso. Obrigado, minha equipe, que você falou aí, né? Toda a equipe da DAB faz um trabalho fantástico. E para finalizar, só anunciar, Adelso, ficou faltando aqui falar da DAB na escola. A gente fechou agora um termo de parceria, cooperação técnica com a Secretaria de Educação do Estado, que a gente vai levar o DAB na escola para os colégios em tempo integral que foram construídos no governo de Rui Costa e agora de Jerônimo Rodrigues. Então, vai ser também um trabalho muito forte da DAB junto com as nossas crianças na Bahia inteira. Doutor Neder, ligado na gente também, né? Aí é um grande amigo. José Neder, um abraço, viu? É o melhor coordenador do programa de aftosa do Brasil, doutor José Neder, doutor reconhecidamente. Neder. Paulo, um abraço, viu? Forte abraço, um abraço a todos. Tudo de bom. 8h22, eu volto já. Balanço Geral, volta já. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do rádio baiano. Esporte. Mais. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais. E claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor, que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa para conectar. Então não perca tempo, às 12 horas em ponto, Esporte Mais, a jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Oferecimento, Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. O Brasil entra em campo em busca do Hexa. E você entra na Operação Hexa da Rodrigues Colchões. Do dia 20 até 31 de maio. É Google ofertas com até 50% de desconto em toda a loja. TV Smart Multi de 43 polegadas, 12 vezes de R$124,99. Central de ar Bravolt 12.000 BTUs Inverter por apenas 10 vezes de R$189,99. Passe em nossas lojas ou chame agora no zap. Rodrigues Colchões, especialista em vender barato. chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba. Mais por você. Chega de ficar batendo perna por aí, de loja em loja, ou batendo dedo de site em site. Na Bahia, para encontrar o carro com qualidade e garantia, existem endereços certos. O virtual, seminovogarantido.com.br. Fácil, rápido, seguro e sem mistério. Ou os presenciais, é só procurar nas ruas ou nos autoshoppings uma loja com selo Assoveva. É ali que o bom negócio está esperando por você. Se é Assoveva, pode clicar, pode visitar, pode comprar, que é garantido. Há mais de 20 anos, o projeto Nova Canaã transforma vidas no coração do sertão baiano. Oferecemos gratuitamente educação integral em tempo integral, com 4 refeições diárias, transporte escolar, uniforme completo, material didático, atividades como balé, natação, karatê, entre outras. Nova Canaã é mais que uma escola, é um projeto de futuro para nossas crianças e suas famílias. Juntos, criando oportunidades para quem mais precisa. Papo Visão, com o médico oftalmologista, Dr. Daniel Chalub. Você sabia que o diabetes também pode afetar a sua visão? A retinopatia diabética acontece quando alterações da glicemia danificam os vasos da retina, podendo comprometer a visão de forma silenciosa. Por isso, é fundamental manter o açúcar do sangue dentro de uma faixa de segurança. A glicemia não deve ficar muito alta, mas também não deve cair de forma brusca, porque essas variações podem prejudicar o tecido da retina ao longo do tempo. Muitas vezes, os sintomas só aparecem em fases mais avançadas, com visão embaçada, manchas ou perda visual. Faça acompanhamento regular com o oftalmologista e mantenha seus exames em dia. Cuidar do diabetes também é cuidar da sua visão. Oferecimento ao Clean Hospital de Olhos. Agende sua consulta. Ligue 713877-7888. A melhor rádio da Bahia. Agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. A minha voz ganhou força e eu ganhei alegria. É que eu posso agora levantar a bandeira do povo da Bahia. É no grito de gol, na batida da mesa. A notícia com certeza, ela vem com clareza. É nossa voz, eu te escuto todo dia. É a minha felicidade, é a Rádio da Bahia. Rádio Sociedade, eu te escuto todo dia. Felicidade é a Rádio da Bahia, Rádio Sociedade. Rádio Sociedade, a Rádio da Bahia. Rádio Sociedade. Sociedade. Salvador, Bahia. É agora na Bahia, 8:28. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. Trânsito em Salvador, como anda ou não, trânsito na capital baiana, Tiago Costa. Sociedade, o trânsito em tempo real. Oi, Adelson, tô de volta e olha, a Semidetran em direção à Paralela tem muita retenção agora com reflexos no acesso norte, mas quem tá na Bonocô e precisa chegar no Imbuí, não adianta seguir pela BR-324, isso porque agora tem muita retenção até o Bonjoá e vai acabar atrasando a sua viagem. Melhor fazer o caminho pela Semidetran, encarar esse trecho logo depois que passa aí do Mergulho da Lipa, é caminho livre. Por falar na Paralela em direção ao aeroporto, tem retenção agora da saída do Imbuí até a estação de metrô Cabe. Você que tá no caminho das árvores e precisa chegar no centro administrativo, melhor fazer o caminho pela Orla e depois completar pela Avenida Professor Pinto de Aguiar. Na Grande Bahia, você tem uma seleção de ofertas em toda a linha da nova geração Chevrolet, Sonic, Spark e Captiva. Escolha o seu. Segue daí, Adelson. Valeu. Agora vamos ao direto ao assunto. Vamos lá, vamos falar com o Major Moreno. Bora. Sociedade, a Rádio da Bahia. A PM celebra a Semana da Cavalaria com programação especial de hoje, 25 de maio, até sexta-feira, 29 de maio. Programação repleta de atividades para celebrar a Semana da Cavalaria 2026. Major Moreno é o comandante. Bom dia, Major. Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes. Para nós aqui da Polícia Militar e da nossa Cavalaria aqui de Salvador, é uma honra estar falando para tamanha audiência. Ô, Major, o que é que acontece na Semana da Cavalaria da Polícia Militar do nosso Estadão da Bahia? Pronto, Adelson. Nós realizamos a Semana da Cavalaria todos os anos. A ideia é comemorar a data de aniversário do patrono da Arma de Cavalaria do Exército, que, por consequência, também se tornou patrono das cavalarias das polícias militares do Brasil. E nessas comemorações, nós realizamos uma série de atividades voltadas para o público interno e para o público externo. Então, nós realizamos torneio de futebol dentro da nossa unidade, para os nossos policiais militares, convidamos as Forças Armadas, outros representantes. Nós realizamos uma prova específica para o policial militar da cavalaria, onde ele apresenta as suas habilidades a cavalo, tudo que ele realiza na rua para fazer o policiamento montado. Ele vai expor numa prova que a gente coloca para esses policiais militares. Nós realizamos um culto interreligioso, porque também é importante cuidar da alma, cuidar do espírito da gente. E nós realizamos uma cavalgada, Deus, que é o fechamento da nossa Semana da Cavalaria. Uma cavalgada, um almoço no nosso quartel, para também oferecer para o nosso policial essa oportunidade de relaxar, de congraçar, de entender que o trabalho, que é muito amado lá, né, na nossa cavalaria, porque o policial, para ser da cavalaria, ele tem que amar a unidade, além de amar a polícia militar, amar o que faz, amar o cavalo. Então, esse momento do fechamento, ele é muito importante, porque dá essa oportunidade. São quantos animais hoje, quantos cavalos tem aí na unidade da cavalaria da Polícia Militar? São cerca de 70 cavalos, Adelson. Os cavalos que realizam tanto o processo de policiamento montado, quanto o atendimento de ecoterapia. Eu não sei se você sabe, mas nós realizamos aqui a Polícia Militar, através da cavalaria, em parceria com a Associação Baiana de Ecoterapia, realiza o projeto de ecoterapia, que é o atendimento para crianças que têm necessidades especiais. Crianças com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, o cavalo aqui na cavalaria, ele vira essa ferramenta de aproximação e de cura com essas crianças. Então, atendemos 132 famílias por semana, uma fila de espera relativamente considerável, mas que a Polícia Militar, em parceria com a BAE, Associação Baiana de Ecoterapia, eu mando meu abraço à dona Cristina, presidente da associação, que tem uma parceria há 36 anos. A gente consegue atender a essas famílias diuturnamente aqui. Parabéns, é um trabalho belíssimo da cavalaria aí com crianças, com jovens, né? Com adultos, com pessoas que entendem que o cavalo é um grande aliado, né? Na recuperação dessas crianças, desses jovens, a terapia, a ecoterapia, né? Qual é a raça predominante aí na cavalaria? Tem uma raça preferida ou que mais se adequa ao trabalho policial, ou Major Moreno? Nós temos cavalos com raças variadas, né? Então, nós temos aqui o puro sangue lusitano e temos cavalos que chamam BH, brasileiro de pismo, que é uma raça própria brasileira. Cavalos mestiços, sem raça definida também, mas são cavalos que você pode observar que eles têm que ter certa imponência, né? Presença, porque o cavalo, ele vira um instrumento a serviço da segurança pública quando ele tá na rua, né? Então, para ele causar esse impacto psicológico, ele tem que estar bem cuidado, bem apresentado, oferecendo ao policial a condição de estar num patamar mais elevado para ver e ser visto, deslocar rápido, caso seja necessário, né? Uma partida ao galope, o cavalo chega aí a quase 50 quilômetros por hora, dependendo do cavalo. Né? Então, são cavalos com em torno de 500 a 600 quilos, né? Cavalos bem cuidados, bem alimentados pela nossa corporação, e tudo com o intuito de servir a sociedade baiana. Tem cavalos que servem hoje a tropa que nasceram aí? Eram potros e foram crescendo? Sim, treinados, sim. Sim, tem cavalos. Eu retornei à cavalaria, o meu primeiro ciclo na cavalaria foi de 2004 a 2015. Eu passei 11 anos nesse primeiro ciclo e durante essa a minha chegada lá, em alguns serviços na cavalaria, eu tive a oportunidade de fazer parto de cavalo. E hoje eu vejo cavalo aqui grande, adulto, servindo ainda, né? Em serviço. Retornei agora há cerca de quase 3 anos, agora como major comandante da unidade, e tenho essa satisfação de ver cavalos nascidos dentro da nossa cavalaria, servindo, trabalhando ainda. Alguns já um pouco mais idosos, a gente já utiliza na ecoterapia, outros aposentados, né? A gente tem uma vida de aposentadoria bacana pro cavalo, né? O cavalo, a partir de determinado momento, quando a gente enxerga que o cavalo já serviu a sociedade, né? Porque ele também é um policial, né? O cavalo, a gente aposenta ele, Adelson. E a aposentadoria do cavalo, numa parceria que nós temos, um convênio com a UFBA, é destinar ele para uma fazenda e o cavalo fica solto a campo, só comendo, bebendo e dormindo. Era essa a minha pergunta, né? Para onde vão os cavalos aposentados? Então eles têm, o governo tem uma parceria com a fazenda, eles vão para essa fazenda para comer e dormir, ou seja, já trabalharam muito. Isso com a média de quantos anos? Exatamente. A média de 20 anos, Adelson. A média é essa, de 20 anos. Tem cavalos que passam nisso. O nosso acompanhamento médico veterinário, ele é 24 horas, então a gente observa dia a dia o cavalo. A partir de determinado momento, o cavalo já começou a apresentar os sinais físicos, né? Do desgaste, do envelhecimento, de qualquer animal, até do ser humano. É verdade. Então, quando ele já começa a apresentar esses sinais físicos de desgaste, a gente avalia e, por recomendação médico-veterinária, a gente apresenta esse cavalo aí uma vida de relaxamento, de sossego, que tem que ter todo animal, todo ser humano, né, Adelson? Cuidado, carinho, amor, principalmente no final da vida. Ô Major Moreno, com quantos anos vocês começam a utilizar um cavalo, né? Para já mesmo, para um grande jogo na Arena Fonte Nova, por exemplo, né? Com quantos anos? E as fêmeas participam dessas missões também ou só os machos? Não. Aqui na cavalaria, tanto a fêmea quanto o macho, elas têm a mesma função. Na última compra mesmo, o governo do estado fez um grande investimento, nosso governador, nosso comandante geral, secretário da segurança pública, autorizou a compra de 45 cavalos há cerca de um ano, Adelson. Foi? E nós compramos cavalos com idade de entre 5 anos e 8 anos. Então, a partir de 5 anos, dependendo da resposta que o cavalo dá, os nossos ensinamentos, adestramento, a parte técnica, aí o cavalo já pode estar atuando nos grandes eventos da nossa cidade, né? Tanto nos jogos de futebol, fazendo embate de torcidas organizadas, no carnaval, os grandes eventos da nossa cidade, a cavalaria está presente. Agora, a idade em si vem muito da resposta do comportamento do cavalo, é o comportamento dele que vai dizer. A gente submeteu ele a um estresse, aos nossos treinamentos aqui. Passou, tá aprovado, a gente testa ele na rua. Tá ok? Segue a vida normal, ele vira aí conjunto, né? Porque aí um policial só cuida dele, começa a desenvolver esse vínculo, esse carinho, esse amor, esse cuidado com o cavalo, e a partir daí esse policial começa a tomar conta e a trabalhar com ele na rua. E aí forma esse elo, essa ligação. Por isso que eu disse lá no começo da minha fala, que não basta só amar a polícia militar, o policial militar, ele tem que amar o cavalo, tem que amar o animal. Verdade, e eu entendo o seguinte, né? Como você disse aí, o animal ele precisa passar propositalmente por um estresse, porque depois ele vai estar no meio de muita gente. Imagina, né? Um cavalo passando no meio de uma exposição, de uma arena Fonte Nova, de um carnaval, de um São João, né? Para ele não ficar apavorado, né? Exatamente. A gente faz esse treinamento antes. Para você ter ideia, Adelson, nós vamos realizar agora, inclusive está dando início hoje, o nosso curso de policiamento montado, onde os nossos policiais, eles passam 2 meses e meio sendo submetidos a uma série de disciplinas, dentre elas a equitação, cujo inclusive eu sou instrutor de equitação, para colocar o conjunto, né? O homem e cavalo em condição de realizar o processo de policiamento montado. Então, a gente tem aí noções de choque a cavalo, porque a cavalaria também é tropa de choque, né? Nós temos equitação, adestramento, técnicas de abordagem a cavalo, disparo a cavalo. Então, todo um processo que a gente submete esse conjunto para que ele esteja em condição de prestar o serviço de segurança pública para a nossa sociedade. e minimizar os riscos, né? Porque a gente verdade, sabe que verdade. O ser vivo tem vontade própria às vezes, né? Ele pode reagir de alguma forma, de maneira inesperada. O cavalo tem úlcera, o cavalo tem gastrite, imagina, ele tá sentindo uma dor no estômago e não consegue falar. Tem cólica. Se a gente não tiver, tem cólica, o cavalo morre de cólica, um bicho de 600 quilos por uma simples cólica, porque comeu algo que não estava condizente ali, ele desenvolve um processo de cólica que pode levar ele a óbito em 3 horas. 3 horas. Parabéns, viu, Major? Depois você tem que vir aqui, né? Pra gente alinhar aí uma entrevista com mais tempo, né? Mas vamos lá. Um cavalo desse que vem pra servir, a gente não tá falando aqui de outras raças, né? O Mangalarga Machador, uma belíssima raça, né? O Quarto de Milha. A gente tá falando de raças mais específicas, né? Para o trabalho policial. Qual a média de um cavalo desse custa no mercado? A gente sabe que para o Estado tem todos os trâmites, né? Não é uma compra de pessoa para pessoa. O brasileiro de pismo, que foi uma das raças que eu falei, que é mais utilizada pelas polícias militares do Brasil, com certificado ele tá num preço médio de R$80 mil. R$80 mil? A nossa última compra, o preço médio foi de R$28 mil. Então, governo da Bahia, nossa polícia militar, nós compramos muito bem os cavalos. Já, né? Eu fui pessoalmente com a equipe no Rio Grande do Sul, até a fronteira com a Argentina, Uruguai. Eles separavam os lotes, apresentavam pra gente, e dentro do termo de referência, né, da licitação, cumprindo a altura, cumprindo o atendimento do adestramento, das ordens de rédea, né, permitindo que a gente montasse, eu montei todos eles, Adeus. Olha só que então, a gente trazia esse cavalo pra Polícia Militar e graças a Deus todos aqui, servindo as 3 cavalarias, diga-se de passagem, né? São quantos caminhões que vocês usam para transporte dos animais, vocês têm aí? Aqui em Salvador, 3, em Feira de Santana, 2 e em Itabuna, 1. São 3 cavalarias, né? Cavalaria de Itabuna, comandada pelo Major Ferreira, e a Cavalaria de Feira de Santana, comandada pelo Major Rodrigues, que realiza o mesmo trabalho, né? É um trabalho padrão da nossa corporação, da nossa Polícia Militar, realizando tanto o processo policiamento montado quanto a ecoterapia. Major, me perdoe aqui, o tempo ficou estouradaço aqui, eu quero você aqui presente, viu? Aqui, já tá intimado, viu, Major? Se você quiser, ainda vou essa semana aí para você receber, dar um presente para você aí da Semana da Cavalaria. Vamos ajustar com a nossa produção. Isso, vamos ajustar com a nossa produção. Mas tem uma pergunta, duas perguntas rápidas e caceteiras na resposta. Vai ser aberta ao público e onde é a Semana da Cavalaria? Semana da Cavalaria acontece na Cavalaria, fica situada no Parque de Exposições Agropecuária de Salvador, ali, Avenida Dorival Caymmi, entrada pelo prédio da Polícia Civil, aquele prédio da Polícia Civil ali na Dorival Caymmi, a entrada nossa é por ali, pronto. Ela tá aberta ao público, sim, temos algumas provas lá, a prova do Cavalariano na quinta-feira, ela é aberta ao público, essa que eu falei da maneabilidade dos policiais, a gente vai receber algumas escolas lá, que ficam na torcida, escolhe seu candidato lá da disputa, e fica gritando, a criançada das escolas adora essa nossa prova, é um momento de conhecer os cavalos, de montar, de tirar foto, tá bom? E a outra é, aqui pergunta de dona Janete, ela tá ligada na gente lá na Ribeira, tem um netinho de 5 anos, é louco por cavalo, ele pode aprender a montar cavalo aí com vocês? Ele pode vir para cá, sim. Inclusive, Adeus, o nosso comandante já autorizou a realização, nosso comandante geral, o Coronel Magalhães, já permitiu o lançamento de uma escolinha de equitação para a sociedade. A cavalaria policial vai fazer uma escolinha de equitação ainda esse ano. Opa! Vou mandar os detalhes, vou levar o projeto para você ver. É um projeto bem bacana aí, em parceria com as bases comunitárias. Pronto, show de bola. Major Moreno, a gente vai combinar aqui, viu, para sua vinda aqui no nosso estúdio com tempo pra gente falar de cavalos da Polícia Militar, das ações dessa companhia maravilhosa, né, que lida com gente e com um animal fantástico, né, que é o cavalo, né? O cavalo é um grande amigo do homem. Além de ser amigo do homem, ele carrega o homem também, carrega a mulher, carrega a criança, vai pra festa, vai pra cavalgada. Construiu a humanidade, né? Ajudou a construir a humanidade. Ajudou a construir a humanidade. Um abraço, Major. Um abraço, Adelso, à disposição. E vou levar o seu presente aí da Semana da Cavalaria. Venha sim, venha, pra gente fazer uma foto aqui. Major Moreno, comandante da Cavalaria da Polícia Militar da Bahia. Você soube mais hoje sobre a Cavalaria. Você viu o que ele falou? Um cavalo, pra servir a Cavalaria, chega a custar R$80 mil. Mas na licitação conseguiu cada animal na média de R$28 mil. Ele foi lá no Rio Grande do Sul pra escolher os animais da raça puro sangue brasileiro, né? É o cavalo de pismo, tem o luso brasileiro também. São animais mais específicos para serem utilizados aí em grandes eventos, por exemplo. Às 8h42 eu volto já. Balanço Geral, volta já. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Conexão Sociedade. O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem a diferença no dia a dia do baiano. E Jéssica Smetak chega para somar, trazendo o jornalismo que você já conhece com opinião, serviços e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? Simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Ligue agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111 Prazer na cama é com Vita Vigor. Motociclista morre após bater em alta velocidade. Motociclista de 25 anos morre após bater em muro. Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM. Meu Deus. Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você. Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas. A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador. Alô, minha Bahia! Não perca essa oportunidade e bora de roda! Xande Avião chamou e você não pode deixar de aproveitar as ofertas da Ares Motos. Start por 19.990. Bros CBS por 24.990. E Bros ABS por 25.990. Todas com emplacamento grátis. Mas é só este mês, viu? Chama no zap 71-4004-5051. Ares Motos, essa é a Honda. Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba. Mais por você. Curtir de boas, sem pressa, no seu tempo. É entrar no modo suave do rolê. Com a Pitu Ice, você aproveita ao máximo, sem perder a leveza. Nos sabores Ice Abacaxi, Coco e Ice Limão, a Pitu Ice é pura refrescância e sabor. Vem, entra no modo suave. Pitu Ice, beba com moderação. Proibido para menores de 18 anos. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? A questão de hoje foi enviada por Otaviano Leite, da cidade de Coração de Maria. Quem trabalhou no serviço público pode se aposentar pelo INSS ou vice-versa? Quem te responde é o professor e advogado Edio Pares. Meu amigo, existe sim uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, que você pode levar esse tempo para um regime ou para outro. É simples? Não. Você precisa de uma consultoria para saber se vale a pena levar esse tempo para o serviço público e vice-versa, se vale a pena pegar o tempo do serviço público e trazer para o INSS, se vai compensar, se é melhor você manter os dois regimes. Isso tudo quem vai lhe responder é um profissional da área. Então, cuidado! Essa é uma decisão muito importante que requer uma análise prévia de um profissional habilitado em previdência social. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parrish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade. Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 8:50, 10 para as 9. Você está ouvindo Balanço Geral. Adelson Carvalho. Previdência e você aí, meu jovem. Previdência e você. Olá, amigos, tudo bem? É comum que as pessoas falem que não aguentam mais trabalhar, que precisam se aposentar. Mas é verdade que às vezes trabalhar um pouco mais, doutor Ed, pode trazer um aumento grande no valor da aposentadoria? O mais importante é que você se dê o direito de fazer um planejamento previdenciário com um profissional da advocacia de sua confiança e especializado na área. Nem sempre trabalhar mais lhe garante um valor maior. Nem sempre se aposentar mais cedo lhe garante um valor menor. Quem poderá dizer exatamente qual a melhor época para se aposentar com o maior salário possível é esse profissional. Então, não brinque com seus direitos. Procure um profissional para que ele possa fazer um levantamento da sua vida previdenciária, tanto das contribuições quanto dos seus trabalhos, e assim lhe entregar uma conclusão, um parecer acerca do melhor benefício previdenciário que você tem direito. Agora é possível somar o tempo como jovem aprendiz, a pessoa que trabalhou no serviço militar, ou até mesmo um tempo de exposição a agentes nocivos e conseguir aumentar o valor da aposentadoria? Há muitas possibilidades a serem verificadas por este profissional que vai fazer o seu planejamento previdenciário. Você tem algumas hipóteses de estagiários, como jurídicos, por exemplo. Você tem o serviço militar. Você tem análise de tempo especial nos trabalhos que você desceu. Bem, são apenas exemplos. As hipóteses são muitas e o melhor que você faz é procurar um profissional habilitado da advocacia de sua confiança para que ele possa fazer essa análise pormenorizadamente acerca da sua vida previdenciária. O senhor mostrou aí várias possibilidades para aumentar o tempo de contribuição, mas às vezes nem mesmo o INSS tem esses registros. Como é que o trabalhador pode, desde já, doutor, conferir o extrato no INSS para verificar se há algum dado faltando? O registro da vida contributiva do trabalhador está disponível no gov.br. Todos os meses o trabalhador pode acessar o seu cadastro e verificar se as contribuições estão sendo feitas de maneira correta, no valor correto. O INSS tem um simulador do tempo de contribuição do valor que a pessoa vai receber na aposentadoria, mas a pergunta é direta. Dá para confiar, doutor? O simulador do INSS é uma ferramenta automatizada. Isso quer dizer que ele trabalha com informações prontas e pré-programadas. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish, mestre em Direito Público e sócio do Parrish e Zenandro Advogados, que é um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o quadro Previdência e Você. Um grande abraço e até a próxima. Agora o trânsito em Salvador, Tiago Costa, se apresente. Sociedade, o trânsito em tempo real. Oi, Adelson, tô de volta e olha a BR-324 em direção à capital baiana. Tem muita retenção a partir de Santo Antônio do Rio das Pedras, segue aí passando por Águas Claras, Porto Seco, Pirajá e vai até Jaqueira do Carneiro. Você que está em Simões Filho e precisa chegar em Piatã, melhor fazer o caminho pelo Cia Aeroporto, acessar São Cristóvão e completar pela Dorival Caymmi. Quem está na BR-324 no sentido interior e segue agora para Camaçari, evite a via parafuso. Desde a semana passada tem uma obra por lá que complica bastante o caminho do motorista. Tem muita retenção. Melhor seguir direto pela BR e depois completar pela BA-093. Superfeirão C6 Alto, 200 mil ofertas de carros novos e seminovos, de 15 a 31 de maio em lojas pelo Brasil. Desacelere, seu bem maior é a vida. Segue daí, Adelson. Valeu, agora Calil tá chegando, tem recomendação. Com um urologista que é um grande amigo, o Dr. Rodrigo Barbosa, ele disse o seguinte: amigo ouvinte, você que tá me ouvindo agora, sabia que aquela dor nas costas que aparece no meio da noite, do nada você sente uma dor na lombar, sabia que isso pode ser também provocado pelo aumento da próstata, que gera uma inflamação na região pélvica, comprometendo também os rins e os ossos. Então, gente, quando nós estamos aqui indicando para você que tem 40, 50, 60 anos, como eu, como o Calil, que tem quase 60 anos, quando nós estamos aqui indicando o Etipro, estamos indicando um produto que sim, vai trazer saúde para você, vai melhorar a sua vida, vai melhorar a questão do trato urinário, você vai voltar a urinar normalmente e com isso vai se sentir bem, vai dormir melhor, vai melhorar o humor. Estamos indicando um produto que vai trazer mais energia física, mais disposição, mais motivação. Estamos indicando um produto que vai trazer de volta aquilo que a gente acha que perde depois dos 40 anos, que é a vida íntima com a esposa, e que vai blindar essa próstata, vai deixar você com saúde, e saúde é o que há de mais importante para a nossa vida. O resto a gente vai contornando, né, Calil? É verdade, o resto a gente vai tocando a vida, como diz o ditado popular. Mas ô Marcelo, finalzinho de mês, a grana tá curta, eu vou provocar você agora. Vamos fazer uma promoção daquela que você nunca fez? Vamos fazer. Você provocou e eu aceitei a provocação. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. 30 minutos, desconto máximo. Olha só, Calil e amigos ouvintes. 30 minutos, tá? 0800-016-1111. 0800-016-1111. 80% de desconto para quem ligar nos próximos 30 minutos. Entrego em qualquer lugar da Bahia, custo zero de frete, mesmo com os 80%. Não paga na entrega, não paga à vista, pode parcelar. E se falar que é ouvinte aqui do Balanço, mesmo com os 80% de desconto, vai de presente uma bisnaga da incrível Pomada Milagrosa. Faz a massagem? Parece que tira com a dor. A pomada é brinde. Já estão ligando. 0800-016-1111. Calil. Pronto. Tá aí então. 0800-016-1111. Tá aí o frasco, o Antipro. Duas cápsulas por dia para você começar a blindar sua próstata. Valeu, Adelson. Obrigado. Boa semana para você. Valeu. Até amanhã. Aliás, até daqui a pouco, né? Daqui 6 a pouco, horas. Lá no Cidade Alerta Bahia. Valeu. Perfeito. Cidade Alerta Bahia, a gente vai estar lá hoje, com fé em Deus, a grife do jornalismo baiano diferente dos iguais. Finalzinho de programa, agora a Rádio Sociedade da Bahia é 97,9, informação com credibilidade, continuam, informação e credibilidade aí para o nosso grande público, ok? Aqui a gente cumpre horário, né? Então, finalizamos aqui. Tony Silva, não fique desejando mal para o gigante Esporte Clube Bahia, não faça isso. Cuide do seu time lá e deixa o gigante lá, velho. Entendeu? Eu sei que você gosta do gigante, mas você fica passando contra. É uma relação de amor e ódio. Sério? A relação dele com o Bahia é de amor e ódio. Acabou! A gente tá de volta com fé em Deus amanhã, na terça-feira, se Deus permitir. Cuidado com a esbórnia da segunda-feira. Tem gente que pensa que a esbórnia ainda é segunda-feira. Hoje é o Dia Internacional do Arrependimento. Fui. Nós vamos fazer agora uma oração em seu favor, para que a sua semana seja uma semana iluminada. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas quando você coloca Deus à frente, Ele te ajuda em tudo. Você quer a ajuda dEle? Se puder, prepare um copo com água, feche os olhos, vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé e oramos agora em favor de todos que escutam essa programação. E o Senhor sabe dos problemas, o Senhor sabe das dificuldades, daquilo que vem tirando o sono deste homem, desta mulher que ora comigo. E eu te peço, meu Pai, que nesse momento, esse ambiente que essa pessoa está, seja cheio de paz. Essa loja, essa casa, esse quarto de hospital, essa enfermaria. Talvez, meu Deus, essa pessoa está dirigindo. Eu não sei onde chega essa oração. Independente da religião, que todos recebam agora paz. E que o dia de hoje seja um dia iluminado. Que essa água seja saúde, força e vigor para uma semana abençoada. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, e beba com fé desta água. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus tocou em você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Espero você hoje, logo mais às 5:30 da tarde, na Avenida ACM, 4197. Venha receber a direção para uma nova vida. Até lá. Deus abençoe. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui todos os sábados ao meio-dia. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Minuto CREA Bahia. Informação rápida sobre quem constrói o desenvolvimento da Bahia. O sistema Confea, CREA e Mútua já definiram as diretrizes para as eleições 2026. A votação será no dia 3 de julho, totalmente digital, permitindo que profissionais de todo o país participem com mais praticidade e segurança. Mas atenção, para garantir o direito ao voto, é fundamental manter o cadastro atualizado e estar em dia com o conselho. O processo eleitoral vai escolher representantes importantes para o futuro das engenharias, da agronomia e das geociências no Brasil. Além disso, os profissionais que desejam concorrer precisam ficar atento aos prazos, incluindo o período de registro de candidaturas e o início da campanha. Participar desse processo é fortalecer a representatividade e contribuir diretamente para os rumos da profissão. Minuto CREA. Oferecimento CREA Bahia. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência. A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Chega de ficar batendo perna por aí, de loja em loja, ou batendo dedo de site em site. Na Bahia, para encontrar o carro com qualidade e garantia, existem endereços certos. O virtual, seminovogarantido.com.br. Fácil, rápido, seguro e sem mistério. Ou os presenciais. É só procurar nas ruas ou nos auto-shoppings uma loja com selo Assoveva. É ali que o bom negócio está esperando por você. Se é Assoveva, pode clicar. Pode visitar, pode comprar, que é garantido. A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender. Ser mãe é querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a vida real não funciona assim. Tem momentos em que você não vai estar perto, e é aí que a proteção precisa estar. A campanha de mães da VitalMed, contratando mãe e filho, seu filho pode ter 12 meses de gratuidade. Porque proteger quem te chama de manhinha não pode esperar. Ligue agora para 2202-8686, consulte as condições e contrate. VitalMed, um mundo de cuidados. Atenção, pernambués! Vem aí mais uma edição do Periferia de Direitos do Governo do Estado da Bahia, junto com o projeto Sociedade nos Bairros, levando o que há de melhor para o público. A Rádio Sociedade vem com uma programação especialíssima, enquanto o Periferia de Direitos chega junto com serviços e assistência social para a nossa população. Então anote aí nessa sexta e sábado, dias 29 e 30 de maio, na Rua Saturno, em frente ao Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, aí mesmo em Pernambués. Não perca! Periferia de Direitos e Sociedade nos Bairros. É a sociedade e o governo do estado pertinho de você. Governo da Bahia, do lado da gente. Vem que tem, um programa de variedades, entrevistas e boas conversas. Eu sou Aldo Benevides e venho te convidar para o Vem que Tem, que agora é pra Bahia, viu? Vem que tem, toda terça, a partir das 6 da noite, na Rádio Sociedade da Bahia. A melhor rádio da Bahia, agora é 97,9 FM. Rádio Sociedade da Bahia. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar o meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular. É a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorido e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, é meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade Salvador, Bahia. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Agora em Salvador, 9:08. Conexão é informação, opinião, credibilidade é na sociedade. Conexão, sociedade. Aqui na Sociedade, a você, obrigado pelo carinho da audiência. São 9:09 em Salvador. E manhã maravilhosa! Hoje é segunda-feira. Jéssica Smetak está folgando, hein? Férias, curtindo. E eu no estúdio Sociedade, ao lado dessas meninas. Evelyn Teixeira, bom dia. Bom dia, Noel. Bom dia, Antônio. Bom dia pra você, nosso ouvinte do Conexão Sociedade. Bora pra mais uma semana com muita informação, positividade. Meio mundo de informação. Antônia Fernanda, bom dia. Bom dia, Noel. Bom dia, Evelyn. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Quero que vocês contem ao longo da programação. Maravilha! Querendo ir pra praia, mas fui ou não fui? Eu fui pra praia. Eu quero saber o que você que tá em casa fez também. Mantenha a gente informado e fique conectado aqui no Conexão Sociedade até o meio-dia. Esse é o Conexão Sociedade. Já deixa um forte abraço ao querido Ananias Serra Negra, no apoio aqui no estúdio. Tem também a galera Sociedade trabalhando e trabalhando muito. Ó, escrevi e não tô acertando o livro, tá tudo aqui. Vamos lá. Carlos Augusto no Twitter. Na mesa de áudio, Ramon Santana. 2-0, né, Ramon? 2-0. Se Ramon tivesse lá, faria o terceiro. Seria 3-0 para o Vitória. João Vitor no Marketing Sociedade, botando para quebrar. Então, a você, ouvinte Sociedade, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Agora eu entendi. Evelyn Teixeira e Antônia Fernanda, tá vendo? Esqueceu o nosso nome. Ó, eu quero lembrar pra você, ouvinte Sociedade, a Rádio Sociedade da Bahia agora é 97,9 FM, informação com credibilidade. Você tem que chegar junto com a gente, porque já deu certo, a nossa audiência é simplesmente nota mil. Meninas, o que é que temos pra hoje? Já temos correspondente ao vivo e agora diretamente de Feira de Santana, Gilvan Rodrigues, bom dia. Bom dia Evelyn, bom dia Antônia, bom dia meu querido Noel e a você amigo e ouvinte que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana. E eu começo destacando a 25ª edição da Festa do Vaqueiro de Ipuaçu, que aconteceu neste fim de semana aqui em Feira de Santana, no distrito conhecido também como Governador João Duval Carneiro. É um evento que já faz parte do calendário anual do município. A festa reúne dois momentos, um momento religioso e também um momento profano. O vaqueiro nordestino, né, uma das figuras mais emblemáticas aí da cultura brasileira, aquela imagem que a gente tem do vaqueiro cuidando do boi, do gado, mas também é um ofício, não é só um ofício, né, é um modo de vida enraizado aí no sertão do Nordeste. Aqui em Feira de Santana, essa figura é muito celebrada, e a festa começou na última sexta, onde os vaqueiros e fiéis também se reuniram num buzeiro para a tradicional procissão, que seguiu em um cortejo até a praça principal do distrito de Ipuaçu, onde foi celebrada uma missa em homenagem, né, a essa figura do vaqueiro. A gente percebeu um momento, até o pessoal muito emocionado com o Gibão, as famílias também local, aquele famoso aboio com aqueles versos improvisados ali, ecoando, né, as raízes nordestinas, as raízes sertanejas. E na sequência foi um momento profano, né, o momento da festa. Na sexta-feira começou com o cantor Giovanni, no sábado teve Juninho Moraes. Ontem, no encerramento da festa, teve uma cavalgada, onde reuniu diversas pessoas, uma cavalgada muito lotada, muito concorrida. E para finalizar, teve o show de Thiago Aquino. Thiago Aquino, cantou aqui também de Feira de Santana, abrilhantando ainda mais essa festa. Volto com vocês aí do estúdio. Tá certo, muito obrigado, Gilvan Rodrigues, e ele falando da festa, e é interessante cavalgada, e aí eu lembro da cavalaria da Polícia Militar. Foi uma entrevista agora que a Delso, ou seja, que a Delso fez agora há pouco no Balanço Geral, com o Sargento Moreno. Major Moreno. E o Major Moreno ficou de vir aqui na Sociedade para falar um pouco mais sobre as atividades da cavalaria da Polícia Militar. Então, quando acontece algum evento com cavalos, com animais, eu acho muito interessante, principalmente com cavalos, porque eles fazem parte da nossa vida de alguma forma, e a gente vê um espetáculo de um desfile com cavalos e tal, é muito bonito. Tem no desfile do Rio de Julho, acontece muito, e essa Bahia fora, os eventos são inúmeros. 9 horas 13 minutos em Salvador, Antônia Fernanda. Tem informações, viu, Noel Tavares? O uso do FGTS para renegociação de dívidas do novo Desenrola Brasil passa a valer a partir de hoje. A modalidade permite que trabalhadores utilizem parte do saldo do fundo para quitar ou amortizar débitos renegociados com bancos dentro do programa do governo federal. As regras foram detalhadas pela Caixa Econômica Federal e, segundo o banco, os trabalhadores já podem autorizar diretamente pelo aplicativo FGTS que instituições financeiras consultem o saldo disponível e utilizem os recursos na renegociação das dívidas. Não será necessário comparecer presencialmente a uma agência. O programa vai permitir o uso de até 20% do saldo disponível no fundo ou até o valor máximo de R$ 1.000, e o que for maior para o pagamento parcial ou integral das dívidas, elas serão automaticamente negociadas. Vamos agora com o correspondente diretamente de Ilhéus, Julie Neves. Bom dia. Bom dia, Antônia. Bom dia, Evelyn, Noel. Excelente início de semana para todos nós. Que seja boa vontade de Deus, né? Boa, perfeita e agradável. Vamos falar do tempo aqui na cidade de Ilhéus. Céu predominantemente nublado, com temperatura máxima de 26 e a mínima de 23. Dito isso, minha gente, 1.000 foragidos da justiça foram presos este ano após serem identificados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, consolidando a tecnologia como uma das principais ferramentas no combate à criminalidade no estado. O milésimo preso foi capturado em Salvador após um alerta emitido pelo sistema. O homem era procurado, minha gente, por dívida de pensão alimentícia. No sul da Bahia, a tecnologia tem apresentado resultados expressivos. Cidades como Valença, Itabuna, Teixeira de Freitas e Itamaraju. Em Eunápolis, durante a feira de agricultura, 5 foragidos da justiça foram alcançados pelo sistema de reconhecimento facial ao acessarem a área monitorada pela plataforma elevada de observação. Entre os presos estavam uma mulher e 4 homens, comandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e violência contra a mulher. Outros 2 foram procurados por dívidas de pensão alimentícias e foram conduzidos e estão à disposição da justiça. Além das cidades do sul do estado, prisões com auxílio da ferramenta também foram registradas em Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Alagoinhas, Guanabi, Jacobina, Senhor do Bonfim. A tecnologia já ultrapassou a marca de 1000 prisões entre janeiro e maio de 2026 e segue sendo utilizada tanto em pontos fixos quanto de forma itinerante por meio das plataformas elevadas de observação, reforçando a segurança em grandes eventos e em áreas estratégicas. E tem novidade no ar. A Sociedade da Bahia agora é 97,9 FM, informação com credibilidade. É com vocês. Muito obrigada, Júlia. Que bom você trazer essa informação, porque o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia alcançou...